Celina, posso te pedir um favor pelos velhos tempos? Claro. Estou sem balas e meu carregador está no meu bolso esquerdo. Não consigo pegá-lo com minha mão direita e depois recarregar a arma. Mas se usar a minha esquerda, solto a artéria e sangro até morrer. Por isso, você poderia alcançar meu bolso e pegar ele. Aí você segura, eu recarrego a arma e depois posso atirar na sua cara estúpida. Bem, se eu fizer isso, solto minha ferida e começo a sangrar. E morro. Aí qual seria a razão de atirar em mim? Certo, isso é verdade. Então talvez eu deixe pra lá e recarrego com minha esquerda. Sangro um bocado. Mas e daí? Poucos segundos pra fazer isso e terei ela apontada pra você. Você não pode se mexer pra se defender. Como disse, então é possível. É, isso é bom. Poucos segundos. Estou bem indefesa. Você teria que ser rápido. Pode até viver se for rápido o bastante. Pode funcionar. Eu soube que vai se casar. Parabéns. Obrigada. Da derrota. E aí, jagunçada apaixonada sem sorte, esse é mais um Sete Jagunços, o podcast do Arte Final. Quer mais Sete Jagunços? Tá na academia entediado? Escuta o Sete Jagunços Comenta. E aquela pia entupida lá de louça que não acaba mais? A destrua ouvindo pilha de gibis. Todos esses podcasts você encontra lá no artefinalhq.com.br. Se for lá no Twitter, Instagram, Facebook, é só botar @artefinalhq que você acha tudo isso por lá. Posto isso, me tira uma dúvida, Soturno ouvinte. O dinheiro compra tudo, inclusive o amor? Com esse questionamento, nos juntamos aqui para falar sobre o enlace matrimonial do ano, o casamento do Batman com a Mulher Gato, evento que marcou a 50ª edição do 5º volume da revista do Cavaleiro das Trevas lá fora, lançada agora no mês de julho nos Estados Unidos e já disponível nas mais variadas plataformas digitais. E o responsável por esse desencalho histórico de quase 80 anos não poderia ser outro senão o simpático cidadão careca, o norte-americano Tom King, que ficou muito conhecido por ser um ex-agente da CIA lá, matador de terroristas, mas também o cara é formado em história e filosofia, ou seja, deve ser gente boa, e trabalhou aí como assistente, né, estagiário lá nas duas grandes editoras de gibi dos Estados Unidos no finalzinho dos anos 90. Bicho, o cara já ganhou Eisner, escreveu um livro, já plantou árvore, vive no Twitter, briga com as filhas, enfim, é um grande ser humano, completo, exemplo a ser seguido. Mas antes dele assumir os roteiros da revista do Homem-Morcego em 2016, né, depois do Renascimento, ele escreveu a minissérie fantástica e premiada do Visão, lá na Marvel, escreveu também uma passagem bem bacana com o Dick Grayson, revitalizou os Omega Men, já deixou sua marca na Vertigo, né, com o Xerife da Babilônia, e agora tá tirando onda aí com o Senhor Milagre. E sua passagem lá pelo Grayson deixou que ele era o homem certo para assumir o título principal do Batman, né, revista que passou a ser e continua sendo quinzenal. Dessa série, né, do Grayson, ele trouxe consigo o Mikel Hanin, né, para os desenhos de alguns arcos, né, e esse artista o acompanhou na maioria dos arcos, sempre alternando com grandes artistas e também com Tony Daniel, né, que ninguém é de ferro. Pois bem, para falarmos do casamento do século, resolvemos recuar aí um pouquinho até o primeiro arco do Tom King na revista do Batman, para a gente entender melhor a construção feita pelo escritor a chegar até a essa edição do casamento. Assim, eu, Marquito, como um bom Bruce Wayne, convoquei aqui um time de meninos para enfrentar e cumprir tão nobre missão. Para tanto, está aqui ao meu lado o maior fã do morcego, o gênio por trás dos computadores e ex-amigo do Azarel, Tim Luigi, que mostrou que é possível vencer o Asner com cueca, boxer e pipa na mão. É um herói mesmo, né? E conosco também está aqui o ladrão de rodas regenerado, ele que já voltou dos mortos, Mauro Todd. O Batman estava prestes a descobrir que ser casado é bom, é um pouquinho melhor do que morrer queimado. Brincadeira, viu, amor? Agora, que vai morrer queimado é tu agora. Ao seu lado tá o neto do demônio, o encapetado Demian Yuri. E aí, beleza, galera? Beleza. E por fim, o menino prodígio, o cara que casou com a Estelar, o primeiro de todos. Ele que tá aqui desde a década de 40, o trapezista Red Grayson. Opa, e aí? Bom, e antes da gente começar, né, vale aquele aviso, vamos ignorar aqui as duas edições, Batman 7 e 8, nas quais temos as duas partes lá da saguinha, A Noite dos Homens Monstros, que foi concebida pelo homem-pipa dos roteiros, né, o decepcionante Steve Orlando, esse cidadão que conseguiu fazer merda por onde passou, né, na DC depois do Renascimento. Bicho, a supergirl do cara é um lixo, ele conseguiu fazer uma Liga da Justiça pior que a do Brian Hitch, que é uma tarefa, assim, quase impossível, e só ficou famoso porque lá pelo meia-noite, né? Que é bem qualquer nota no meia-noite, tá? Só vale pelos desenhos lá do Aiko, né? Do Cachaça. Você ainda foi bonzinho com concebida, né? Eu ia usar outro termo aí, mas beleza. Ela foi cagada mesmo, né? Bom, já que você disse... Isso foi por salvar minha gata. Foi só por isso? Talvez não. Eu ouvi tiros. Risco da profissão. Não faça isso. Vamos manter o mistério. Se eu não desmascarar você, a polícia o fará. Polícia? Não seja tolo. Não pode negar que há algo entre nós. Você tem razão. E eu receio que seja lei. Vamos deixar de enrolar, vamos lá, Regi, vamos trabalhar. Começa aí falando um pouco pra nós do primeiro arco do Batman Tom King, Eu Sou Gotham. Depois daquela edição de Renascimento, que todos os títulos tiveram, acho que a DC tomou cuidado de lapidar, assim, todas as edições. Eu acho que não teve nenhuma edição polêmica da edição Renascimento, né? E a do Batman foi a mesma coisa, né? Já trouxe o King com o Janin, né? Na primeira edição. A arte é bonita, a história já é uma introdução legal pro Han que você ia ver no título regular, né, meu? E já ter o Batman de cueca boxer, igual o Luig falou, isso daí vai ser, cara, a fixação do King, cara, porque o que mais aparece é o Batman de cueca, é menos de capuz e capa e mais de cueca boxer, mano. Mas não interfere em nada, cara. A primeira edição começa que aí já sai o Janin e entra o Finch, que eu acho, assim, não tenho nada contra ele, claro, eu prefiro a arte do Janin. Mas eu acho que o Finch é o cara do temperatura máxima, assim, sabe? O cara que faz um filme de ação legal, cara. E é isso que você vê no primeiro número. Vamos dizer assim, a estreia do King no título regular, cara. Assim, é um petardo, assim, o primeiro. O começo, assim. E eu acho muito legal, cara. Assim, começou muito bem, meu. É o Batman pilotando um avião, cara. Em cima de um avião, né, meu? O avião tá caindo e ele pula, cara, com o assento ejetor do Batmóvel. É aquela coisa, assim, sabe, impossível de... Mas é legal de ler, assim, de você imaginar a sequência, né? É dinâmico, é muito legal mesmo. É uma coisa, assim, exagerada, mas... Pra isso que eu compro a revistinha, cara. Ou não, né, meu? Mas é pra ver essas coisas. Logo em seguida aparece esse casalzinho, né? É o Gotham e a Gotham Girl, né, meu? Que eu já acho assim, eu acho uma desacelerada, cara, na história. Eu reli ela agora de novo. Tem até... Eu não lembro se isso já foi revelado. Tem um cara em cima de um prédio. Ele apaga um atirador que é do Cobra. Isso daí já foi revelado, vocês sabem? Isso não é da Noite dos Homens Monstros, não? Cara, não é resolvido lá, não? Eu não sei porque eu pulei também essa Noite dos Homens Monstros. Eu não li. Por isso que eu tô perguntando. Você fez correto. Por isso que eu tô perguntando. Um homem sábio. Eu gastei preciosas horas de vida que não voltam mais lendo isso aí. Pra mim, se resolve lá, tenho quase essa certeza. É, um cara de sobretudo, que você só vê só a silhueta dele. Eu realmente não li já, vamos dizer, o segundo arco aí dos Homens Monstros, eu já pulei. Esse primeiro, ele é legal, ele não é do meu gosto, eu não acho interessante. O Batman tá envolvido com um casal super poderoso. Eu acho até um visual meio sem graça, assim, que você vê que é só pra sobreviver ao plot, assim, né? Só pra ele ter a durabilidade do arco. Né, esse casalzinho aí. E, na época, eu lembro, a internet ficou cogitando de ser alguma coisa relacionada com os personagens de Watchmen aparecendo aí, mas, cara, passa longe disso, não tem nada a ver, é uma trama fechada mesmo, que eu acho que não serve muito, assim, serve pra mostrar que o Batman, ele vai se superar, ele vai ser melhor que um meta-humano, por exemplo, assim. Motivação, a missão do Batman, ela fica acima até um cara super poderoso. Tem uma participaçãozinha genérica da Liga, é aquele primeiro arco, assim, que esquentando os motores. O número 1 é muito legal, cara, que você já pensa, vai ser um sensacional. Eu acho que dá uma desacelerada essa história do casal, né? Tanto é que o irmão morre e a irmã sobrevive e ela tem pouco desenvolvimento. É mais um membro para aparecer na Bat-família, assim. Eu não acho interessante, não. Mas é um bom começo. Vamos falar assim, tem coisa pior e melhor mais pra frente. Antes de começar esse primeiro arco, tem uma edição, assim, que é uma passagem de bastão, né, de Scott Snyder com o Tom King, que é a edição Batman Renascimento número 1, né? O Reginaldo falou da cueca box, eu falei na introdução. E o Bruce, ele já aparece com cueca box, né, segurado com a mão só, um L ponto, né? E o ferro todo suado. E o Bruce aqui do Tom King, é isso a gente brinca internamente aqui, é o Dan Bizarion, né, Reginaldo? Aquele playboy bem famoso, que gosta de arma, que tem que se tá só pode arrudeado ser, de mulheres, né? Só pode ser, cara, porque se ele for... Imagina se ele é o Elon Musk, cara, na empresa dele, pendurado num heliporto, cara, assim, os acionistas ficam desesperados, cara, imagina. E é exatamente isso, né? Aí ele tá conversando com o Lucius Fox, né? Aí ele, só um minuto, aí ele pega e muda de uma mão pra outra, né? E você vê, pô, esse cara vai cair, né? Com a mão nua, né? E assim, eu acho bem legal esse começo. O King, ele começa com um tipo de história mais convencional, né? Do Batman, assim, você já fica perceptível que a ação é mais acelerada, é mais dinâmica, né? Com destruição em larga escala, como essa cena do avião, que eu acho, cara, é emocionante essa cena. E assim, a destruição da cidade, assim, a destruição da logística do Batman, né? Eu contei, assim, foram destruídos 3 Batmóveis nesse arco e um Batplano. E, cara, você falou também agora da Gotham e a Gotham Girl, né? Eu gostei dos personagens, eles têm poderes limitados, né? Quanto mais usam, menos tempo de vida eles têm, né? O King, ele vai também brincando com a memória afetiva do leitor, né? Ele traz... O primeiro Batmóvel que aparece é o da série animada do Bruce Timm, né? Ele referencia aquela página do suicídio de Grand Desastre Superman. A gente percebe que ele tá ganhando coragem para usar o humor, né? Um recurso que ele usa muito durante esse run dele, né? E como o Dom falou, né? O cara que segue o perfil dele, o cara é uma figuraça, o Tom King, né? Esses dias ele tava no Eisner, né? Ele tirando onda com um cara que tá acompanhando ele. A gente não sabe se realmente é um guarda-costas, mas ele tá sempre tirando foto desse cara, o David, sabe? E, cara, é um grandão, né, meu? É um grandão, cara. É muito divertido o perfil dele, sabe? É um grandão careca. É, ele parece careca. Parece que tá fazendo cosplay daquele, sabe, babaque lá do Dr. Silvana, cara. Assim, é um cara gigante, deve ser amigo dele, cara, mas toda hora ele chama o cara de segurança. É, ele falou que a DC tinha contratado pra ele porque tinha sido ameaçado pelo Batman 50. Mas o mais maneiro é o seguinte, ele postou no Twitter uma foto desse, sei lá, segurança barra amigo dele assinando o Batman 50 pros fãs, cara. Genial. Cara, as passagens dele de comédia é muito boa, porra. Ele tem um tino de comédia que é sensacional, assim, quando ele bota coisa engraçada... É verdadeiramente engraçado, não é aquela coisa de ficar, sabe? Ele é muito engraçado nas revistas dele. Agora, assim, nesse arco, assim, eu gostei também. Um começo não me incomoda, assim, perto dos dois personagens aparecer do nada e depois meio que sumir praticamente. Só tem, assim, coisinha de gente velho mesmo, assim, que me incomoda. Tipo esses diálogos, ah, você eu pegaria em 1.7 segundos, sabe? Esse tipo de coisa física demais. Ou esse perfil do Batman psicológico, né? Dele lá ajudando a Claire, porque ela perdeu o irmão, fica lá dando a de psicólogo dela, já revela a identidade dele de cara, assim, pra ela, ah, eu sou Bruce Wayne, também perdi meus pais e tal, não sei o quê. Assim, então essas besteirinha assim, só que me incomoda, né? Ele também ajuda muito os fãs, né? Ele bota logo o Fósforos Malone lá de cara, já assim, bem no comecinho, né? Tá lá, não sai pra porra nenhuma, né? Mas tá lá, né? Pra dar uma, aquela mexida nos fãs. Mas assim, aproveitar que o Mauro tá aí, eu tenho uma dúvida, velho. Ele, na segunda edição, bem no começo, ele vai enfrentar o Grande, né? O Solomon Grande, e ele dá um golpe lá nele, que aquilo é fisicamente impossível fazer aquilo, porque o cara é 10 vezes o tamanho dele, pô. Ele só pega ele com o braço e vup, derruba o cara. Ah, essa porra não existe. não tem como, cara. O que é mais ou menos inspirado é num Seo Inagi, que é um golpe do judô, que o cara dobra a base, entra por baixo do adversário e arremessa ele por cima do ombro. Mas nunca o cara vai fazer isso com uma mão só, sem pegar o outro pulso do Grande que tá solto. Daria até pra ter feito alguma coisinha melhor, tipo ele pegando na camisa do Grande com essa mão que tá por baixo e segurando o pulso do Grande com a outra. Aí ficaria um negócio mais crível. Mas talvez fosse menos cool, né? Então eles optaram por um golpe real aí, mas ficou maneiro, a cena é bem bacana. Cara, eu lembrei dessa cena, bicho, eu lembrei do crossover do Batman com o Hulk, né? É o mesmo princípio, né? Porque o Solomon Grundy é como se fosse um Hulk na DC, né? Inclusive naquele desenho da Liga, tem um episódio que homenageia os defensores e o Solomon Grundy entra no papel do Hulk. Mas é uma cena que eu acho impagável, eu acho que, aliás, impagável que paga esse arco. É aquela cena quando o Alfred se veste do Batman com o bigodinho à mostra, cara. Eu acho sensacional aquilo ali, cara. É impagável, sabe? Quem é você? Eu sou o Batman. Não, você não é o Batman. Eu sou o Batman. Cara, o Alfred dele é muito bom, velho. É muito aquele Alfred mordaz, né? Sarcástico e só vai na veia. É muito bom, velho. Eu gosto também. Cara, é o Alfred que só vê absurdo, né, cara? Só vê absurdo e vai falando, sabe? Vai falando assim, cara, eu vou... disso daqui ou sai um filme. Ninguém vai acreditar no que eu tô vendo, assim. O Alfred é assim, é o pé no chão. Ele é muito legal mesmo. Esse humor do King, cara, é bem-vindo, cara. Se você parar pra pensar, não a fase do Snyder, mas vamos dizer assim, o Batman antes, assim, cara, ele veio de uma época muito sombria, onde era Batman sombrio, soturno, assim. Então, eu acho o humor bem-vindo, cara. Eu não acho negativo, não. Acho que tem que ter uma certa leveza nas histórias do Batman. Não pode ser só amargo. Não, tem que ter esse elemento, claro, é presente, faz parte da essência do Batman, mas o humor também acrescenta só, cara, é bem legal mesmo. Rapaz, voltando para essa questão que vocês falaram sobre questão do golpe lá, normalmente, bicho, os escritores, esses furos de narrativo, sabe? Tipo assim, uso como você vai colocar um golpe de arte marcial, uma história em quadrinho, normalmente é porque o escritor ele não tem conhecimento, velho. E eu fico espantado que o cara é da CIA, provavelmente ele deveria ter alguma... pelo menos conhecimento em arte marcial, né? Uma vez eu vi uma entrevista, acho que foi sobre Alex Royce, que ele criticava muito essa coisa, assim, de alguns roteiristas exagerarem em determinadas situações, principalmente com Batman, assim. Você coloca o cara levando não sei quantos tiros, o cara nunca levou um tiro para saber o quanto dói, né? Eu tenho um cunhado meu que levou um tiro, cara, aqui no antebraço, e ele disse que foi na época quando ele era vivo, né, que ele faleceu, mas não faleceu disso, não faleceu de outra situação. Ele dizia, cara, é insuportável, cara. Então, assim, e uma coisa, o cara vai fazer vai demonstrar no quadrinho o Batman dando um golpe em um outro cara, só que um golpe que não existe, entendeu? Em real. E isso poderia muito bem ser colocado, derrubando o cara dentro de uma probabilidade plausível, né? Não, com certeza, cara. E assim, nesse frame em si, era poucos detalhes. Ele trocasse a pegada do Batman para a camisa do Grande e a outra mão no punho e ele dobrando um pouco mais o joelho, dá para ser o seu Inagi, ele pegando a base por baixo e usando a própria força do Grande contra ele. Mas enfim, né, cara, nada que atrapalhe, é coisa mais chata mesmo da gente que conhece um pouquinho mais de arte marcial que fica vendo, mas que fica bonitinho no quadrinho, fica. Grande mandou soldados idiotas se afastarem, mas soldados avançaram. Grand vai esmagar! Cara, mas sabe uma coisa que eu tenho impressão sobre o Tom King? É que essa massa velhice dele, sabe? Eu acho que é mais ou menos um pouco que a gente era nessa época. Eu tenho a impressão que ele leu mais ou menos a mesma coisa que a gente lia durante a adolescência dele. Porque ele fez aniversário essa semana, ele completou 40 anos. Mais ou menos a faixa etária da gente aqui no 7 de Jagunços. E, cara, é praticamente, ele deve ter lido praticamente o que a gente leu, né? Quadrinhos do Batman de Alan Grant, né? De Chuck Dixon. Deve ter absorvido os anos 90 essas splash pages. Porque, cara, tem splash page pra caramba, né? Tenho essa impressão, assim, que ele leu, assim, ele tem as mesmas referências da gente. Não é um cara, assim, por exemplo, como um Grant Morrison, que o Grant Morrison, ele, cara, ele vai, pra escrever uma história do Batman, ele vai escavar toda a mitologia do Batman da Era de Ouro. Não, eu, assim, eu, por isso que eu acho muito acessível as referências, as coisas que ele traduz no quadrinho. Ou seja, geralmente são coisas que a gente leu, né? Com exceção do Reginaldo, né? Eu também tenho essa impressão, cara. Cara, eu sou mais velho que ele, né, meu? E não sou da CIA, né, meu? Também, assim. Você é mais velho que o Batman, rapaz. Deixa de ser humilde. Antes da gente passar pro próximo, cara, eu só queria fazer um ponto aí. Eu vou confessar pra vocês que essa Eu Sou Gotham, eu fiquei bem decepcionado quando eu li. Eu tava esperando um troço muito bacana, não sei se eu fui com muita expectativa, tinha lido lá o começo do Xerife da Babilônia, tava achando maneiro. E eu vou te falar que, assim, o Batman do Tom King só me pegou mesmo a partir do próximo arco. Não gostei desse negócio dos metamanos, não gostei da Gotham Girl lá, eu achei o negócio meio decepcionante, meio sem graça. Mas quando você, né, que nem pra gente gravar o programa, eu reli o arco todo, reli tudo que o Tom King fez, pô, faz sentido, sabe? Encaixa, ele vai num crescendo, ele vai montando os bloquinhos da história, que depois no final se encaixa, faz muito sentido e fica bem bacana. E só pra não deixar passar, cara, vocês falaram dos trechos preferidos de vocês aí nesse arco, cara, tem um dele que eu acho genial, que eu acho muito maneiro, é na quarta edição. Tá um general do exército conversando com a Amanda Waller, porque eles tinham feito merda, porque eles tinham envolvido o Hugo Strange no negócio e morreu um monte de gente por causa disso, e o Batman ia descobrir. Aí aparece o general falando com a Amanda, não, porque vamos ser honestos, não tem como ele chegar na gente, é impossível de rastrear. Se ele rastrear, nós estamos num bunker 1,5 km abaixo do solo. Se ele chegar aqui, nós temos não sei quantas portas, tenho 50 homens, tem 6 caras dos mais mortíferos aí na porta dessa sala que a gente tá, ele nunca vai chegar na gente. A Amanda Waller não tira nem o olho do celular, ela fala assim pro general, o maldito do Batman tá atrás de você, ele olha, o Batman tá lá. Muito bom. Isso é muito bom mesmo, hein? É o general Lane. Isso, general Lane. Então aproveita que você tá aí, Mauro, e mate o próximo arco. Bom, daí do Eu Sou Gotham, ele entra pro arco do Eu Sou Suicida. Aí a coisa começa realmente a ficar interessante. No final do Eu Sou Gotham, acabou com a Gotham Girl lá traumatizada, ela tinha sido manipulada psiquicamente lá pelo pirata psíquico e o Batman queria recuperar ela. Só que para isso ele teria que recuperar o pirata psíquico e tinha ido parar em Santa Prisca, lá, ilha do Bane. E o Bane estava usando ele para se livrar da dependência do veneno. Então o Batman arma lá um grupo o esquadrão suicida dele lá, um grupo de bandidos, para entrar em Santa Prisca e resgatar o pirata psíquico para fazer uma terapia com a Gotham Girl. Então aí tem todo um plot dele indo atrás, né, montar essa equipe dele lá no Arkham. Ele acaba montando com o ventríloco lá do Scarface. Ele pega o tigre de bronze lá do Esquadrão Suicida. Era, apesar de ser considerado vilão, ele não era, né, bandido propriamente dito, era especialista em artes marciais, era amigo do Batman, e que, né, ele retoma um negócio que o Tigre de Bronze tinha sido viciado em veneno, então tem tudo a ver juntar ele na história. Ele pega o Pierrot e a Colombina, e pra fechar a equipe ele vai buscar a Mulher Gato, e é uma pessoa, né, que no início não mostra que é ela, o Arkham não quer liberar ela porque ela tá sendo acusada de ter matado 237 pessoas, e aí ele tira ela e durante a história vai mostrando qual seria o tal crime que ela teria cometido, por que teoricamente ela teria matado essas pessoas que eram terroristas. E, ao mesmo tempo, vai mostrando o Batman falando com ela, ou, né, na verdade, escrevendo uma carta para ela, por que ele se identificava com ela e tal, e mostrando coisas da personalidade dele, que ele sabe que isso que ele faz, ele não vai acabar com a criminalidade, que é uma guerra sem fim, que, na verdade, talvez seja ele suprimindo um desejo suicida que ele tinha depois que os pais dele morreram. Então é bem legal, cara. Esse arco já é bacana, ele traz o Benny de volta, o Benny vai ter um papel crucial aí nessas histórias do King daqui pra frente, ele traz alguns personagens bacanas de volta, ele faz uma baita de uma trama super elaborada pra esse resgate, né? Até elaborada até demais, mas que fica legal, principalmente agora relendo, eu gostei mais do que quando eu li na primeira vez, então eu acho que aí a coisa já empolga. Cara, uma coisa que eu acho brilhante, assim, de partida nesse arco, é a metáfora, logo no início, assim, da maré subindo e descendo, assim, refletindo o crescimento de Benny na prisão de Santa Prisca, no qual ele diz, né, que ele passa 17 anos nela, né, aquela brilhante história do Chuck Dixon, naquele superpowers, que agora eu não lembro o número, mas assim, aí quando a maré baixa, aí ele ia rejuvenescendo conforme a água vai se esvaindo da cela, cara. É uma característica que é bem marcante do Tom King, essa composição de quadros bem criativa, sabe? E aqui com Michael Jennings, ele esmaga, sabe? Uma coisa que me incomoda, pessoalmente, é o abuso de splash pages, mas nesse arco especificamente, a pessoa não tem o que dizer, não. Cara, é muito lindo, assim, as cenas de ações. Eu acho exagerado, mas, assim, é muito bonito o que o Jennings faz. E a Selina Kyle, bicho, puta que pariu, eu acho mais bonita dessas 50 edições, né? Ela parece muito com aquela atriz Audrey Hepburn, e eu acho que casa muito bem. Sobre o que o Mauro falou, né, sobre a questão do suicídio, é uma coisa que começa a me perder, né, porque ele revela que tentou se suicidar aos 10 anos de idade, né, cortando os pulsos, quer dizer, já não basta a dor, né, de um garotinho brutalizado, por ter testemunhado, né, a morte dos pais, cara, e mais essa, não desceu bem isso pra mim, não, sabe? Primeiro porque isso pra mim parece muito inverossímil, né, pra uma criança, por mais traumatizado que ela estivesse, né, ter esse nível de maturidade, assim, né, pra fazer isso, né? Por outro lado, quando ele compara, ou melhor, ele coloca luzes na dor dele, né, assim, é uma troca de cartas, né, entre ele e Selina. Selina explica porque ela matou essas 237 pessoas, supostamente, e o Bruce responde essa carta, porque é bem interessante isso, porque quando ele começa a trabalhar o relacionamento dos dois, é que no final a troca de dores, que se anulam juntas, que é o que faz eles estar juntos, assim, isso eu achei legal, assim, foi um pouquinho redenção dessa história de suicídio, mas eu não gosto muito dessa coisa de enxertar itens novos em origem, sabe? Eu acho bem problemático isso. Com relação a essa parte do suicídio, eu já penso de maneira diferente. Eu tive um colega meu na época do doutorado, ele viu o pai dele sendo assassinado dentro de casa. Cara, esse cara, ele é totalmente depressivo, velho. E assim, quando eu li esse arco, assim, eu entendi. Porque Bruce viu, né, assim, na história, Bruce viu os pais dele sendo assassinados na frente dele, né? Então isso causa muito impacto, né? Então mesmo que isso na origem não tinha sido colocado por outros escritores, assim, desde o próprio criador e passando pela a versão definitiva que eu considero que é de Frank Miller, né, que é ano 1. Mesmo que isso não tenha passado tanto, eu acho que isso não impede que outro escritor ele possa colocar conceitos novos, até mesmo na origem, não, porque isso não mancha tanto, não. Eu até achei isso interessante porque até humaniza um pouco o Batman, sabe, velho? Torna um cara que o cara não é simplesmente uma muralha intransponível, não. Ele é também de falhas. Agora, com relação ao arco em si, cara, eu amei essa discussão. E uma coisa que King ensinou foi como é que se deve você fazer uma história de um esquadrão suicida, né? Com uma missão totalmente tranquila, coisa que a gente não viu no filme do Esquadrão Suicida. Ele mostra como é tão fácil você fazer a porra de uma história que se faz de uma missão suicida. Ó, cara, vamos invadir uma prisão de segurança máxima, onde os presos têm um controle total da prisão e que a gente vai se fuder, né? O negócio, assim, é uma missão que pode ser que a gente não volte. Quer dizer, é uma puta de uma história do caralho. Quando eu li essa história, eu toda vez ficava pensando na porra do filme, do Esquadrão Suicida, de cara, como é que o cara não consegue criar uma história de uma missão suicida? E uma coisa que é tão simples, e King aqui ensinou uma coisa fácil. Eu gosto muito da interação dos personagens, como ele colocou, e ali começa já a plantar o conceito, né, do romance dele com Selina Kyle, né? E essa perspectiva dela aparecer com a atriz Audrey Hepburn já é de Davin Cook, cara. Quem começou a colocar isso nos traços de Selina Kyle foi justamente Davin Cook com o Edward Baker. Para eles vislumbrava se tivesse fazer um filme de Mulher-Gato na época que ela estava viva, né? Na época do auge dela seria ela, né? Saudoso Davincourt, que assim, eu tenho o mesmo sentimento de Luigi. Eu sou meio, sempre tenho uma reação meio torta a esse negócio de ficar inserindo pequenas coisas ou grandes coisas na origem dos personagens depois de tanto tempo. Mas nesse caso aqui, até que ficou bem feito, sabe? Ele me convence, eu não gosto, mas aí é frescura minha, mas ele me convence. Ficou uma coisa bem feitinha, assim, sabe? Não ficou uma coisa muito dispare, né? Sem noção, uma curva muito grande, né? Tipo, você criar um monstro que destruiu o Krypton. Isso aqui é pra se fuder, né? Você colocou ali um detalhe, né? Uma coisa ali. Tipo, não mudou a bala, não foi a metralhadora que matou, sabe? Foi uma coisa que ele fez depois que os pais morreram em casa, sabe? Não é aquela coisa muito grande, assim, vamos dizer. Não, aí eu vou ter que abrir um parênteses. O Dão falando que não gosta de cara recontando origem. Ele gravou 50 pilhas de origem do Superman, cara. Não, pelo amor de Deus, aí você tá de sacanagem. Tô mesmo. Mas é, eu gravei 50 reclamando disso, tá? E, claro. E assim, outra coisa que o Yuri falou que eu concordo é que, porra, esse arco, todo ele tem esse climão, né, de filme de aventura, de invasão, aqueles filmes dos anos 80 de ação louca, cheio de traição, que faz parte do plano e o plano muda, mas mantém o plano e tem um final fuderoso, assim, que destrói tudo, que literalmente quebra o Bane pela emenda, assim, sabe? É um filmaço ver esse arco, assim. É aí que ele me pegou, é aí que ele diga, agora sim você tá fazendo o que a gente quer ver, né? Um Batman doideira mesmo. Cara, verdade. E eu gostei muito do jeito que eles colocaram o Bane nesse arco, né? Ele tipo aqueles warlords malucões, sabe? Cara pelado, careca, cheio de seguidor, dentro de uma mega prisão, controlando o país, sabe? Tipo um Marlon Brando no Apocalipse Now, mas cheio de anabolizante. Pô, maneiríssimo. Parece que Tom King tem uma história, né, velho? Assim, é ver Bruce Wayne de cueca box, Bane nu. Bicho, isso aí é um, velho. É um negócio meio estranho, viu? Já que estão falando merda mesmo. Cara, meu irmão fala que tem dois tipos de pessoa no mundo: o que mostra piroca e o que olha. Então, o Bane tá aí, peladão, mostrando pra todo mundo. E a galera tem que fingir que não tá olhando. Você não conseguiu. Peça perdão. Grite meu nome. Nunca. Está derrotado! Agora vou acabar com você! Começa a aparecer assim uma pontinha assim de algumas coisas que eu não gosto. Tipo, o Batman enfrentando, ele enfrenta um exército, cara. Não é um grupo de soldados, ele enfrenta um exército e toma um cacete. Aí você para pra falar, pô, mas o Batman ia enfrentar de frente um exército, cara. Ele não ia entrar furtivo, deixar o Esquadrão Suicida se foder e, sabe assim, umas coisinhas assim chatas, eu acho, começa a aparecer assim no King, assim, umas coisas. Não incomoda nada, o arco é legal mesmo. Eu acho que a arte do Janin aí, ela é assim, ela dá personalidade, né? No epílogo, antes, no final do arco Gotham, até entra uma edição desenhada pelo Ivan Reis, que ele faz um Batman meio gordinho, assim, meio esquisito, cara. Quando entra o Michael Janin, é o Batman do Han do King, cara. É um Batman fininho, assim, clássico, mesmo com paramentado, né? O Batman atualmente, ele usa uma armadura visual, se você reconhece visualmente, né? Mas, por exemplo, o restante do esquadrão, Tigre de Bronze, ele abandona aquela roupa de personagem, sabe? Essas lojas fuleiras, cara, que o cara tá naquele calor vestido de tigre, assim, suando lá dentro. Ele abandona essa roupa, ele tá com um visual legal. Pierrot e a Colombina, que nós vamos rever eles depois com outros nomes, né? Agora no Doomsday Clock, também foram reformulados, eles não têm o visual original que você via no Esquadrão, né? Que era bem, bem caricato, né? Bem assim, coloridão. Esse visual, assim, eles parecem meio assim, carnaval em Veneza, assim. Bonito demais, cara. Bonito demais. E no geral do arco, você ganha mesmo com essas bobagens, assim. Eu acho dispensável o fato do Batman ter tentado suicídio. Eu acho desnecessário, assim, demais, né? Não incomoda, como a gente, todo mundo falou a mesma coisa. Não incomoda, mas precisava? Também não precisava, cara, né? Eu lembro uma história no arco do Morrison, cara. O Batman tá numa escola, que o professor tem um pacto com com o diabo. Ele é espancado, cara. Acho que ele tem 9, 10 anos. Ele é espancado, cara. Porra, cara, pra que contar isso, meu? Você acha que o menino ia ter... Quantos traumas o Batman pode ter, entendeu? É um pouquinho estranho. Eu acho que às vezes os autores, eles forçam a mão, levando em consideração só o momento que eles estão trabalhando com o personagem. Não incomoda muito? Aqui ainda não, cara. Mas mais pra frente isso daí vai incomodar. Bom, ouvinte da noite, não perca as contas, estamos agora nas edições 14 e 15 do Batman. Tem um pequeno arco de duas partes, chamado Telhados, em que o Tom King faz um bom prelúdio assim para mostrar a força que existe na relação entre o Batman e a Mulher-Gato. Não ficar aquela coisa... Ele tá preparando o terreno aqui pra você pra chegar onde nós vamos chegar, né? Não ficar aquela coisa muito forçada da relação dos dois. Ele mostra todo um histórico que existe na relação dos dois, eles conversando e tal. É uma edição bem pé no chão, pra você, sabe, dar uma sentada pro que vai vir depois. De bom, tem o Mitch Gerald, né, que desenha... absurdamente foda, assim, ele faz aquela, uma coisa, assim, linda, os desenhos dele, e assim, a única coisa chata, pelo menos pra mim, é essa ideia que ele pinta, né, desse Batman fodão, que cai num truque muito besta lá da menina procurando o telefone, que é uma faca e corta o pescoço do cara, e puta merda, bicho, como você cai num truque mais manjado possível, o cara que é ultra fodão, sabe, cai nessas bobagens, essas besteirinhas, e aí eu concordo com o Reginaldo, essas bobaginhas, assim, que chega, vai enchendo o saco lá na frente, sabe, mas a gente vai falando isso depois. Tem um negócio que eu acho muito foda, muito maneiro, que é o Batman, né, depois de dar uma bimbada com a Mulher-Gato, estão os dois lá conversando e tal, e eles estão lembrando da primeira vez que eles se conheceram. E ele fala, não, foi num barco, você tava roubando, disfarçado de velhinha e tal, que é a origem da Mulher-Gato lá na Era de Ouro. Até os flashbacks são desenhados como se fossem quadrinhos da Era de Ouro. E a Mulher-Gato fala, não, a primeira vez que a gente se conheceu foi na rua, você não era o Batman, você tava treinando, você entrou numa treta minha e tal, que é do Batman ano 1 do Frank Miller. E o desenho emula o Batman no 1 do Frank Miller, aquela versão da Mulher-Gato. Então, assim, os dois estão certos, cronologicamente falando, ela tá certa, editorialmente falando, ele tá certo. O King homenageou dois quadrinhos clássicos e numa baita de uma sacada, cara. Eu achei isso muito, muito legal. Mas ainda assim, é esquisito, sabia, Mauro? Porque se a gente tá falando que houve um reboot em 2011, consideraram uma porção de coisas, né? Por exemplo, Batman nunca teve esse uniforme da sunguinha, né? O tradicional. O uniforme dele, Marco 1, Marco 0, sei lá, é exatamente aquele do Snyder, né? Com a luvinha roxa, que é mais paramentado que aquele original mesmo, da Era de Ouro. Mas assim, eu acho bem esquisito isso, cara, porque... Sei lá. Cara, mas o Renascimento não trouxe tudo de volta, ou a maior parte de volta? Não, o Batman, cara, o Batman foi mais forte que o reboot e o Renascimento junto, cara. Ele passou ileso nos dois, cara, porque ele tava bem na época, logo depois do Morrison, né? Deixaram passar, cara. Ignoraram isso daí. Mas, Reginaldo, mas eles ainda assim, ele entrou dentro da regra, daquela regra dos 5 anos, pô. Sim, entrou, sim, mas... Cara, em termos, né, velho? Porque ele tava com 3 discípulos, o Jason Todd já tinha morrido, já tinha renascido, mas, cara, não faz 4 e 5 anos. Isso, não, mas isso no coisa, no 952 já não fazia sentido. Não faz sentido. O Reggie tem razão, né? O pessoal cagou esse negócio de reboot pro Batman. Igual na crise o Lanterna Verde, cara, ele continuou. Quando todo mundo rebootou, ele tava lá firme e forte. Porque eu acho que foi uma boa lembrança mesmo dessa história. Porque esse arco aí, Telhados, é outro que também, meu, não tenho paciência, não tenho muito tempo de vida ainda pra ler bobagem, cara. Então, meu, a hora que começa aquela letra manuscrita, meu, e o Batman com mimimi, a gata, isso, sabe, meu? O Batman chama a Mulher-Gato de gata. Ixi, cara, isso me enjoa de um jeito, meu, assim. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, cara. Eu particularmente não entendo mais a cronologia da DC, velho. Eu tô todo perdido, cara. Não sei se ainda é 952, se o Renascimento trouxe os valores do negócio pré-52. Eu não sei mais, não, velho. Eu tô assim, de um jeito que eu tô lendo as coisas da DC e fico sem saber que porra é isso, velho. Os caras trouxeram o Superman pré-52 de volta, já ouvi dizer que não é o Superman pré-52. Eu não tô entendendo porra nenhuma, não, sem brincadeira, velho. Eu acho que a cronologia da DC tá uma zona tão grande, e aí nesse ponto eu concordo um pouco aí com o Mauro com relação à origem. Assim, ele cita a origem de Frank Miller, depois cita aquela questão, faz homenagem também à Mulher Gato Era de Ouro, então eu fico um pouco perdido com relação a isso. Ah, foi só uma brincadeira, cara, pra ter as duas versões válidas. Essa história é só isso, cara, é a brincadeira de mostrar a história original da Era de Ouro e a versão do Miller, que é revisitada, é mais sombria, assim. Eu acho que é só pra isso mesmo, cara. E é legal, cara. E é legal, sim, exatamente. Sim, é legal mesmo. Você desencana de negócio dessa cronologia bagunçada, cara. É uma história muito maneira e é uma homenagem bacana pras duas coisas. DC tem que ter cronologia bagunçada pra funcionar, senão não funciona. Mas chega de porra de cronologia. Para Bruce. É, um presente. Peraí, essa é a letra do meu pai? Sempre te amarei, seu pai. Thomas Wayne. Você é um excelente mensageiro. Obrigado. Deixa eu lhe perguntar, quem é você? Eu sou Bane, agora sim, meu amigo. Essa é um dos meus arcos favoritos do King, se não for o favorito, cara. Eu acho que é um arco muito legal. É o Bane, depois que o Batman tomou lá o Pirata Psíquico, foi lá, invadiu o país dele, quebrou ele, o Bane vai até Gotham procurando vingança. Então, ele enforca os três Robins aí, o Asa Noturna, o Jason Todd e o Damian. Escreve Eu Sou Bane neles e chama o Batman pra hora do vamos ver. Ele vai atrás das pessoas que o Batman gosta. Vai atrás da Mulher-Gato, do Comissário Gordon. E ao mesmo tempo ele quer ir recuperar o Pirata Psíquico e matar o Batman. E o Batman se tranca no Arkham com o Alfred, a Gotham Girl e o Pirata Psíquico pra tentar fazer a terapia nela antes que o Bane consiga invadir. Então, cara, eu acho um arco muito legal porque além de ser ação frenética, ele traz várias homenagens a Queda do Morcego. Eu sou suspeito pra falar, eu era moleque quando li, eu adoro esse arco e eu fiquei com essa mesma impressão, como o Luigi diz, que o Tom King também deve curtir pra caramba, porque ele faz muitas homenagens, referências, paralelos com o que aconteceu na Queda do Morcego. Aliás, né, o Tom King é mestre em fazer paralelos, né? Durante todos os arcos dele, você vai vendo umas comparações interessantes do Batman com antagonistas ou com aliados, que a gente nunca tinha pensado antes, né? Isso que eu acho muito maneiro no Tom King. Ele escreve e você fala, pô, como é que eu nunca notei isso antes? É bem legal. E ele faz o reverso, né? Na Queda do Morcego, a estratégia pro Bane conseguir quebrar o Batman, ele levou o Batman à exaustão. Soltou todos os criminosos contra o Batman, ele causou o caos em Gotham, ele fez ele enfrentar todos os piores inimigos dele, o Killer Croc, o Charada, uma inundação, o Coringa, para chegar esgotado e o Bane chega lá e quebrá-lo. Nesse arco, o Batman usa a mesma estratégia contra o Bane. Ele faz o Bane entrar no Arkham, enfrentar todos os inimigos tradicionais do Batman, o Killer Croc, o Duas Caras, para ele se cansando, se desgastando e o Batman poder encará-lo no final. Pô, eu achei muito bacana, eu adorei. antes disso acontecer, o Bruce, ele convoca uma reunião com a família, né? E, cara, novamente, é uma das coisas legais do King, né? Esse momento de respiro, assim, humor, que eles vão se encontrar num, tipo, um McDonald's temático do Batman. Aí a primeira página é assim, cara, quer coringar suas fritas? Muito bom! Que é um molho especial, assim, que é um molho vermelho, branco e verde. Cara, é muito bom, cara. Aí o Damien, ele tem um brinquedinho, né? Que é tipo um McLunch feliz. Aí diz, cara, se for um Red Hood, né? Um capuz vermelho, eu vou matar alguém. Aí ele puxa, é um Red Hood. Eu disse, porra, droga. Mas é muita criança, não é, hein, Luigi? É muito parceirinho, hein, meu? Cara, é. Caramba, cara, não dá pro Batman ter tanto parceirinho, meu. Fica suspeito, meu. Sabe assim, meu? É muita criançada junta, meu. É um orfanato, né? E aí fodeu a sua cronologia, cara. Porque se ele pegou o Dick criancinha, aí tem o Jason, aí tem o Tim, aí tem o... Cara... Cara, mas isso já vinha desde o Snyder, né? Não foi o Tom King que criou isso. A DC foi criando um monte de coisa, foi trazendo todos os sidekicks do Batman de volta, e de repente ele tá com essa porra desse orfanato, cara. Não, e agora tem o Duke também, né? Que eu até acho legal, né, meu? Ele é daquela We Are Robin, né? Eu acho legal ele, assim, não acho ruim. Mas é muito parceirinho junto, cara. E anda reunião em lanchonete, cara, não dá, meu. Não... Tem que tirar o chapéu pro Tom King, porque ele quase não usa os caras, né? Ele ignora, assim, lindamente, inclusive no casamento, né? Já que eles não são avisados. Ele dá uma bela ignorada. Ele consegue contar as histórias boas do Batman sem esse monte de pirraio do lado. Não, e o mais legal que eu acho é que quando ele traz os caras, porque eu acho que é uma coisa editorial, ele tem que trazer, é legal a interação que ele monta entre os moleques. Eu acho muito maneiro, isso aí depois vocês vão falar mais lá pra frente. Nesse arco tem essa encheção de saco do Damian com o Jason Todd. Mais pra frente tem uns diálogos muito bacanas do Damian com o Dick. Então, assim, nesses poucos momentos que ele traz essa pirralhada de volta, que eu também não curto, ele faz aquilo ser interessante de alguma maneira. Assim, pra mim, eu concordo com você, é o melhor arco até aqui, sabe? O David Fincher desenhando muito, eu nem sou tão muito fã dele, mas tá bem os desenhos dele. Ele, assim, ele faz umas páginas completas com um Bane gigante, quase explodindo, que ficou muito foda. Assim, não tem firula, né? O arco é ação. Ação, assim, sem parar, parece, como eu falei do outro, né, um filme bom de ação. Você termina o arco, você tá suado, né, assim, esse lance da simetria do Bruce com o Bane ficou muito bom também. A última edição é que eu não gostei, porque ele dá um pé no freio, assim, que eu bati minha cabeça na mesa. Então, gigante foi o freio que ele deu no que ele vinha fazendo na loucura, né, na correria do arco, né, assim, não desmerece o que foi feito antes, mas, porra, ele devia pegar... Pra manter assim, um nível, ele devia entregar só uma página de roteiro pro David Finch e escrever assim: eles lutam, e se vira aí, véio, sabe? Destrói tudo. E assim, um detalhe que tem aqui também nesse arco, e fica muito claro em todos, é que eu acho que o Tom King poderia ter lido o Gavião Arqueiro do Fracasso, né? Lá, porque aquele primeiro arco, né? Que lá ele mostra o Gavião todo fodido após alguma aventura com os Vingadores, né? E é só ele um cara normal, com uma boa mira, né? Ele não tem poder de porra nenhuma, né? Então ele fica lá de molho, se recuperando, hematoma, fudido. E tem uma cena que o Batman tá conversando com o Alfred, que ele tá todo, a cara tá estourada, assim, o olho dele tá voando, assim, da surra que ele levou do Bane. E depois, na outro dia, ele tá lá lutando com o cara de novo, assim, inteirão, porra. Porra, aí também não dá, né? Que fator de cura do caralho é esse que o cara tem? Meu irmão, acho que aí é adrenalina. De repente vem um ogro bombado vestindo roupa de luta livre pra cima de você, meu irmão. Você tá quebrado ou não, você vai pra cima dele. Não, eu vou embora, velho. Eu corro. Não, cara, o Batman tem que mijar sangue todo dia de manhã, cara. Assim, sabe? Mijar sentado e sangue, cara. Porque, assim, não é possível, cara. É humanamente impossível, cara. Teria que mostrar mesmo, cara. Ele demorar pra se recuperar. Que assim, é o que o autor quer mostrar, né, cara? A resistência do personagem. É legal, nós já vimos. O Reino do Amanhã mesmo tem isso, né, cara? Do Batman ter abusado tanto. Que ele tá usando um exoesqueleto, né, cara? Mas assim, é de autor usar ou não usar, cara. Bom, então acabou esse arco frenético, aí o Tom King dá mais outra pisada no freio para dar uma desviada na tensão e vai criar aí uma historinha junto lá com o Flash. Fala aí sobre ela mais, Luigi. Esse arco aí é rapidinho, ele é um crossover com a história do Flash, né? Acontece entre as edições 21 e 22 do Flash e 21 e 22 do Batman. E não queria muito entrar em detalhes porque a gente tá trabalhando isso no Pilha de Bis, que a gente tá fazendo especial do Doomsday Clock, é o crossover Bottom. A Panini lançou recentemente como encadernado, tem duas versões, em capa dura e um cartonado, que eu acho um arco bem, bem rapidinho, bem gostoso de ler. O King, nas duas edições que ele coube, desenhadas pelo Jason Fabok, muito bom, assim, ele emulou bem a grid de 9 quadros do David Gibbons. E, cara, eu acho bem bacana, mas assim, uma coisa que eu queria destacar nesse arco é o encontro do Bruce com o pai dele, o Thomas Wayne, da realidade do Flashpoint. Pelo menos essa parte final foi algo assim que mexeu com os arcos seguintes, né? Essa é uma conversa que os dois têm, e o Thomas Wayne, ele pede para que o Bruce desista disso tudo, assim, que não precisa fazer isso por ele, por Thomas, pela mãe, por Martha, que ele esqueça tudo isso e busca a felicidade, assim, né? E é bem foda isso, que a última página desse crossover aparece o Bat-sinal, e ele fica lembrando das últimas palavras do Thomas Wayne, assim, não seja o Batman, encontre sua felicidade, não faça isso por mim, nem por sua mãe, deixe que o Batman morra comigo. Aí o Alfred, ele pega, chega assim nesse grid de 9 páginas, diz assim, senhor, vai atender ao sinal? E ele fica vendo lá o bate-sinal e ele baixa a cabeça, sabe? Depois dessa conversa que ele tem com o Thomas Wayne, que parece que ele fica um pouco abalado e começa tudo que vem a seguir, né? Essa história com a mulher gato, assim, do casamento e tudo que vem a seguir. Eu acho bem, bem curioso. Isso, inclusive, eu comentei isso no grupo, na época, assim, cara, eu adoraria que esse Thomas Wayne tivesse sobrevivido e ficado na realidade, sabe, do como um Old Man Logan, uma coisa bem, bem diferente, assim, ele interagindo com Damian, assim, eu achei, não sei, cara, de certa forma eu torci pra que isso acontecesse, poderia ser uma coisa bem polêmica, mas assim, eu gosto bastante desse Batman do Flashpoint. Eu acho que tem esse reflexo mesmo nas decisões que o Bruce vai tomar daí por diante, né, eu acho mais relevante até do que pro Doomsday Clock, pelo menos pelo que a gente leu até agora, é pras decisões que o Batman vai tomar, o rumo que ele resolve adotar para a vida dele. Tanto é que na edição seguinte, né, a 24ª, ou seja, finalmente um ano de Tom King à frente da revista, temos a história, né, que é um prelúdio, que é o pedido de casamento, né, que é o Batman lá conversando um pouco com a Claire, né, a Gotham Girl. Depois ele vai se acertar lá com a Selina Kyle, eles conversam e ele se revela, né, ó, eu te amo e faz o pedido de casamento a ela no final da história, né? E aí a história acaba aí e a gente passa pro próximo arco. O que quis dizer uma piada com o nome dele? Sabe quem ele é? Seu nome é Enigma. Edward Enigma. Ah, entendi. Enigma, que significa quebra-cabeça ou charada. Um enigma. Pelo menos sabemos quem estamos procurando. Bom, o próximo arco, né? Acabou esse negócio de eu sou isso, eu sou aquilo, finalmente. É o arco mais comprido dessa passagem do Tom King até aqui, né, de forma sequencial. São 8 partes, que vai de Batman 25 até a 32, que é a Guerra de Piadas e Charadas, que é o que está saindo agora aqui no Brasil, né? Eu acho que a última que sai no Brasil, agora em julho de 2018, é o finalzinho desse arco. E aqui, o Tom King ele tem outra mania dele, né? Ele vai sempre se referenciando a si mesmo, então ele já tinha citado essa Guerra de Piadas e Charadas mais para trás, umas duas ou três vezes em outras edições, e a ideia aqui é resgatar uma parte do começo de carreira do Batman, né? Aquele ano 1 dele ali, antes de existir um Robin, né? Bruce Wayne tá com a Selina Kyle no quarto e ele está contando para ela como essa guerra aconteceu, né? Ele diz que fez uma coisa muito feia e tal, e quer meio que justificar para ela o que ele fez antes de se casar, né? Antes de se casar, ele quer contar isso para ela, se o que ele fez de tão feio, para saber quem é ele de verdade, se vai casar com ele ou não, tudo mais. E aí a ideia aqui é até, vai lá, interessante, né? O Coringa não consegue mais ir, né? Porque quando o Batman surge, as coisas perdem a graça pra ele. Então o Coringa passa o arco inteiro com o cara fechado. É até engraçado a forma como o Michael Haneke desenha o Coringa, aquela cara fechada, sisudo, é até meio engraçado, assim. Então ele não consegue mais ir, o Charada não consegue desvendar a charada que é o Batman, né? Então isso deixa ele meio atormentado, porque pra ele não existe mais nenhuma outra charada, somente o Batman. E aí os dois ficam meio perdidos nisso. Isso, né, que é uma forçação de barra gigantesca, já que está no começo de carreira deles, mas enfim, o Charada percebe ele não pode deixar o Coringa matar o Batman primeiro, né? E o Coringa também sabe disso, então fica nesse dilema. Quem é que vai matar o cara primeiro? E aí ele chega pro Coringa, né, e conta um plano, ó, tem que matar nós dois então. Nós dois nos juntamos e matamos o Batman, né? Só que aí o Coringa dá logo um tiro aqui, uma roupa no Edward Nygma, né? Se fode aí, otário. E que por puro roteirismo ele não morre, né? Até o Batman fala, porra, você levou um tiro de ponto 44, queima a roupa e não morreu, só roteirismo mesmo, né? Mas aí ambos entram em guerra, né? E Gotham vai pagar por isso, né? Ele esculhama a cidade inteira, divide a cidade ao meio, chacina assim uma galera, morre muita gente, assim. Eles obrigam lá de alguma forma os vilões a escolher seus lados nessa guerra, né? O lado Charada ou o lado do Coringa. E aí, já mais pro final, porque é um arco, puta merda, esse arco aqui é difícil, cara, porque são 8 partes que dava pra ele resolver em uma história de 20 páginas, mas tudo bem. E aí, lá no final, tem a parte mais sofrível pra mim, que é aquele convite, porque o Bruce Wayne, não é o Batman, o Bruce Wayne convida o Coringa e o Charada pra jantarem na sua casa, né, pra tentar entendê-los e, quem sabe, resolver essa guerra de uma vez aí. E aí, puta merda, tem um Charada assim, ultra fodão de costeleta, né, que o Coringa joga uma faca nele, ele pega a faca na mão, antes de furar a testa dele, ele luta assim como um profissional, sabe, aquele visual dele, sem falar lá que no arco anterior do Eu Sou o Bane, eles vão invadir lá o Arkham, né, e tem uma seção do Arkham que foi projetada pelo Senhor Milagre, e ele até fala, pô, é uma tecnologia de fora, mais avançada, lá do quarto mundo, e ele resolve o negócio em 11 segundos, então, porra, esse negócio overpower que o King faz pros vilões, eu acho muito chato, mas, bom, aí lá no final das contas, né, tem um retconzinho ali meio safado pra mostrar esse começo de carreira do Batman, que, porque ele quase matou um vilão, né, e o mais impressionante é que esse vilão não foi o Coringa, né, e sim o Charada Ninja, né, então, é esse o segredo que ele tem pra contar a Selina Kyle, né, que ele quase chegou a matar uma pessoa. É muita forçação de barra esse arco, viu, tem umas momentos divertidos, assim, e o King, ele fecha bem, assim, os flancos dele, assim, sabe, ele deixa uma coisa um pouco mais verossímil, por exemplo, quando, assim, ah, porque a polícia não intervém, porque os super-heróis, assim, da Liga da Justiça, de outros lugares, não intervêm e tal, nessa guerra, aí diz que o Charada e o Coringa tem reféns, e, aliás, o Coringa tem bombas plantadas em prédios públicos, e o Charada tem reféns, e o Bruce não sabe pra onde ir, e esse jantar é justamente pra ele escolher um lado, pra dizimar o outro, pra ver o que ele vai fazer, né, e aí o King, ele começa a abusar aqui, muito com esses quadros estáticos, né, que é o que você falou dessa história do jantar, né, e cara, em certo momento se enjoa pra caramba isso, e aqui aparece o personagem fetiche dele, né, o Homem-Pipa, que, meu Deus do céu, que o Charada mata o filho dele, né, é o plot da história, né, e não sei, cara, não, esse arco não funcionou comigo, não. Cara, eu gostei, cara, eu achei podia ser melhor desenvolvido o conflito, eu achei que não dá uma explicação razoável do porquê metade dos vilões de Gotham iriam se aliar a um ou a outro, caras inclusive mais fodas do que o Charada ficarem do lado dele, isso aí eu achei que realmente ficou mal explicado, porque é um arco curto e botaram um monte de gente de um lado e do outro. Mas, assim, eu achei legal o negócio do Homem-Pipa, podem me julgar, mas ele pegou um personagem obscuro, irrelevante, tosco, e tinha que funcionar até pro plano do Charada. Aí você pode falar, porra, o plano do Charada que revela no final, não comprei a ideia, não gostei, não faz sentido. Cara, não faz sentido porque ele é um maluco. Ele é um maluco de pedra. Não adianta você querer botar sentido no plano de um maluco, sabe? Pro nível de loucura que eles dizem e que o King mostra do Coringa e do Charada, eu não achei nada muito forçado, sabe? Eu achei um negócio que um cara insano, sem limites, um cara mais obcecado com ele mesmo e com a loucura dele do que com qualquer consequência que ele pudesse trazer, faria. Então, assim, não achei ruim, achei satisfatório, tirando algumas coisas aí que eu te falei que eu achava que poderiam ser mais bem desenvolvidas se tivessem mais edições pra contar, pra mostrar melhor essas alianças, mas eu gostei, no geral, achei um arco bacana. Uma coisa que também não me convence, esse drama todo pra contar essa história dessa guerra pra Selina, dizendo que, a princípio, que ele tinha feito uma coisa horrível, talvez ela não quisesse casar com ela. Cara, balela, cara. Só ter jogado aquela faquinha lá no Charada, né? Que o Coringa para a faca. Eu acho que, assim, ele construiu um clima. Mas, porra, eu achei que a revelação final ia ser uma coisa bem mais além, sabe? Cara, eu, horrível. Eu concordo contigo. Horrível, cara. Ele treinou 5 crianças, cara. 5 meninos pra lutar contra o crime, cara. E quase todos já morreram e ressuscitaram, cara. E vai falar que quase matar o Charada é uma coisa horrível. É nada, é terça-feira pro Batman, cara. Cara, eu detestei esse arco. Não é nem que eu não gostei, eu detestei, cara. Você falou, Mauro, eu até entendo o que você quis dizer. Que teria que talvez desenvolvesse melhor com mais edições. Mais 8 edições, o arco em 8 edições já é sofrível, cara. Essas páginas duplas aí, elas são sem propósito nenhum, cara. Eu até entendo, eu acho que assim, o pitch, né, inicial, assim, o conceito, mostrar uma guerra entre as facções, um Batman em começo de carreiras, eu acho bem legal isso, cara. Mas o desenvolvimento da história e o propósito dela pra ser a criação de uma intimidade maior entre o Batman e a Mulher-Gato, tudo isso é errado, cara. Um erro esse arco, eu acho, assim. O Charada tomou um tiro, cara, pra ser um ponto de interrogação, cara, no peito dele, cara. É assim, é de um despropósito, de uma bobagem, cara. Eu acho dispensável esse arco. Eu acho que é assim, nós já estamos quase no meio das 50 edições e já dá pra eu falar mais ou menos assim, minha visão do King. Eu escuto, o que me incomoda muito é que eu escuto ou leio muita gente falando: nossa, que demais, o que esse cara tá fazendo, o King é bom demais. E não é, cara, não é. Daqui 10 anos, cara, esse arco vai ser esquecível, porque é ruim, né? Ele vai ser ignorado. Se você parar pra pensar, cara, King, ele não faz, ele faz um, sei lá, cara, uma coisa assim, vou falar medíocre, vai soar ruim, mas mediano. Entendeu? Nem pra cima, nem pra baixo. Toda essa condução aí com a Mulher-Gato, eu acho que assim, é muita volta pra nada, assim, né? Entendeu? Então, não entendo, cara. Realmente, assim, eu acho que isso daí, a DC, se tem um editor bom, fala pra ele: olha, desenvolve isso paralelamente, esse arco. Pensa, matura ele melhor, não precisa soltar ele agora. Vai render uma boa história, tipo o Ano Zero lá do Snyder. Vamos falar assim, que não é de todo ruim, cara. Entendeu? Mas essas 8 edições eu achei arrastada, cara. Arrastada, assim, difícil de ler. Quando você olha em retrospecto, você fala: mas pra que isso? Serviu pra quê, cara? Eu esperava mais dele, sabe? Um cara que, pô, um cara que é ex-agente da CIA. O cara poderia ter feito umas histórias muito mais legais, assim, sabe? E se eu fosse o Tom King, se eu fosse seguir uma linha assim, eu tentaria fazer do Batman mais as suas histórias mais detetivescas possíveis. Foram poucos escritores que fizeram isso, cara. É o maior detetive do mundo, mas na maioria das vezes as histórias do Batman, ela não segue um pouco esse contexto. Se eu fosse desenvolver, eu lia nessa linha mais policial, detetivesca, colocando o pano de fundo da Mulher-Gato por trás da... a relação dos dois por trás, né? Porque parece, fica parecendo que todos esses arcos é como se ele tentasse reviver todo os vilões do Batman, pegando cada um, sabe? Tentando mostrar a visão dele para cada personagem da sua galeria de vilões. Então, assim, é isso um pouco que me decepciona. É esse lado. Já tem outros lados que eu gosto dele, né? Todo mundo fica nessa expectativa aí do King por ele ter sido da CIA, da CIA, da CIA. Cara, a moça do cafezinho da CIA também é da CIA, né, meu? Assim, o cara que compra elástico, né, meu? E clips também é da CIA, assim, né, meu? Eu acho engraçado que todo mundo fala... Claro, eu não tô exagerando, né, meu? Mas é assim, essa pecha aí que colocaram nele, né, meu? Ele é quase o Jack Bauer, assim, que resolveu escrever quadrinhos, cara. Não é bem assim. Eu gosto dele, realmente, eu gosto dele em outros trabalhos até mais... Mas esse do Batman, cara, quando começa... Essa história aí, você sabe que eu parei de ler aí, né? Agora, com o número 50, que eu voltei a ler tudo de novo pra ver o que tinha acontecido, mas esse arco aí pisou no freio comigo, cara. Eu não gostei nada, nada assim. Cara, assim, duas coisas. Eu não sei se as pessoas realmente têm essa ideia do Jack Bauer aí que o Regi falou. Mas, cara, na verdade, a CIA, o que um agente da CIA faz é muito mais conhecer o ser humano e manipulá-lo. Buscar informação, é virar um funcionário de um país para virar traidor e entregar informação. E para isso ele tem que conhecer muito o ser humano e entender as motivações. E é isso que eu acho que o King faz bem. sabe? Eu acho que o King não quer fazer a história de detetive, ele não se propôs a fazer a história de detetive, a pegada do Batman dele não é isso. E assim, cara, teve gente que já fez isso, teve gente que faz o Batman Schwarzenegger, tem gente que faz o Batman Sherlock Holmes. A pegada do King é fazer um Batman mais humanizado, é entender as motivações dele, dos vilões dele, dos aliados dele. E assim, cara, se esse não é o teu tipo de história, se não é isso que você quer ver, é melhor nem ler. Porque não é isso que o King se propôs. Por isso, assim, pro que ele se propõe, eu acho que ele faz muito bem. Pode não ser o gosto de alguns, mas, cara, é bem desenvolvido isso. Agora, só pra complementar, nesse negócio do Piadas e Charadas, eu te concordo que o final é muito anticlimático. Embora eu entenda como razoável a motivação de Charada, que eu vi muita gente criticando, porra, motivo nada a ver, blá, blá, blá, eu entendo. O que eu não entendo é o Batman fazer esse drama todo por causa de quase ter matado Charada. Porra, nesses anos todos ele já deve ter quase matado um monte de gente na porrada, né? Não merecia esse chororô todo, isso eu concordo contigo. Eles podem me enterrar tão fundo quanto quiserem. Eu crescerei de novo. Nós sempre crescemos. Não é, minha querida? Final realmente não é só anticlimático, né? Porque fica toda aquela promessa que vai ser um negócio, um segredo revelador do passado, sei lá o quê, como ainda gerou um outro arco que consegue ser pior, pra mim, na minha opinião, do que esse original. É um arcozinho menor, né? De 3 partes, tá ali na edição 41 a 43, vamos fazer esse salto, depois nós voltamos, que é o arco com a Era Venenosa, né? Que é porque ela tem uma participação lá na Guerra de Piadas e Charadas, ela tem uma participação bem ativa lá, ela ajuda o Charada em algum momento, ali contra os capangas do Falcone. E aí, nesse mesmo embalo de que o King tem de deixar os vilões super poderosos, como ele faz com o Charada, ele faz pior com a Era Venenosa, né? Porque ela simplesmente domina o mundo inteiro, todo mundo, incluindo a Liga da Justiça, exceto o Batman e a Selina Kyle, porque eles tomaram lá um antídoto. Mas todo o resto do planeta inteiro tá sob o domínio dela por causa da porra da alimentação, porque todo mundo come salada. Então ela dominou todo mundo pela salada. Bicho, esses plot assim de... Não, velho, porra, eu não seria dominado, né? Eu ia morrer de câncer no estômago, mas não ia ser dominado por ela. Estamos bicho, dois. Bicho, esses plot de controle mental, eu sempre acho um... Assim, eu fico meio assim, mas numa vilã com uma Era Venenosa, caralho, é muito câncer. E tem um final mais merda ainda, mais safado, que só serve, né? Ele introduziu o tal santuário que vai vir aí na saga dele, né? Essa Heroes in Crisis. Eu acho que eles transformam a Era num patamar tão acima do personagem, velho. Assim, um negócio extremamente exagerado, como o Dãozinho colocou, a dominar todo mundo, todos os personagens, a não ser a Mulher Gato e o Batman. Mas é um negócio muito inverossímil, velho. Não tem condições. Assim, é você subestimar tudo, assim, sabe? E é uma história um pouco sem sentido, porque é como se ela tivesse pirado, porque ela se culpa pela morte lá dos caras e tenta criar uma espécie de um mundo perfeito, né, de controlar tudo. A única coisa que eu achei interessante é que esse mundo perfeito, que é uma espécie de uma ideia de unidade, de controle que ela tem, ela confronta justamente com as imperfeições do universo do Batman e da Mulher-Gato, né? Com relação a isso, há um confronto desse mundo perfeito, entre aspas, de Era, que ela tenta, que é essa ideia de unidade e controle, com as imperfeições, sabe? As imperfeições do próprio mundo de Batman e de Mulher-Gato, da ideia da personalidade dos dois, né? Da origem de cada um, a origem são origens trágicas. Agora, uma coisa que eu achei interessante, a única coisa que eu acho legal desse arco, e o desfecho eu acho uma droga também, por sinal, e o envolvimento de Alerquina cada vez mais, bicho. Eu até gosto de Alerquina, mas eu tô tomando um abuso de Alerquina tão grande, velho. Assim, da personagem, uns tempos pra cá, assim, que ela tá sendo colocada em tudo que é arco de histórias, perdendo um pouco o seu valor original, que era a ideia de uma psicopata mesmo. Mas uma coisa que eu gostei desse arco foi da interação Mulher-Gato e o Batman lá. Principalmente aquela parte que eles vão lá naquela lanchonete, que eles vão comer uma comida, pedir um fast food. E assim, a interação dos dois eu achei legal. Mas tirando isso, eu acho esse arco uma droga, bicho. Uma coisa que me incomoda nesse arco, e todas depois do Bottom, né, que esse estreitamento da relação do Bruce com a Selina, é que o King, ele começa a abusar de uma coisa assim, que eu acho também é um defeito recente do Bendis, né, que eu acho que, por exemplo, Guerra Civil 2, assim, o Tony Stark e a Carol Danvers em lados opostos, assim, aí não sei quantos diálogos do Tony Stark, ah, eu te amo, ah, qualquer coisa eu te amo. Assim, eu acho que pessoas normais, eu acho que não diz o tempo todo assim, eu te amo. E tem uma splash page aqui, tem 26, eu te amo, cara. Referente a esse arco, né, Eduardo? E isso acontece o tempo todo, assim, eu acho que em certo momento fica uma coisa um pouco adolescente, o Bruce e o Marceline. Pra mim, eu acho que Batman não é isso. Mais na frente eu vou desenvolver melhor isso, mas é uma coisa que chega a me incomodar. O Bruce Wayne, esse Batman, assim, ele se expondo, sabe? O Mauro bem disse, isso é a proposta do Tom King, humanizar o Bruce Wayne. Mas eu não sei, cara, eu acho que tem outras maneiras de humanizar o personagem de uma maneira que não descaracterize tanto isso. E uma coisa que eu temo bastante é que esse run seja impressionável, sabe? Por exemplo, porque o Tom King está sendo muito elogiado, ganhou Eisner agora, e que os próximos autores, quando ele deixar esse título, continue a desenvolver esse tipo de coisas, ficar humanizando mais o personagem. Eu acho que tá bom, tudo bem, isso é uma coisa isolada. Mas, assim, eu acho que se ficar o tempo todo nisso, cara, pra mim não dá. Tem uma passagem que eu acho bem bacana, uma forma de humanizar, que é bem diferente do que o Tom King faz, que ele valoriza muito, assim, ele estende muito uma conversa, ele estende muito, e eu acho que desvirtua um pouco o personagem. Por exemplo, foi a Devin Grayson que fez essa história, quando o Bruce, ele oficializa a adoção do Dick Grayson. E, cara, é uma história normal, eles trabalhando juntos e tal. E o Batman, o Bruce Wayne, ele não sabe como se conectar com as pessoas, assim. Às vezes ele quer passar uma mensagem, quer dizer que se preocupa com uma pessoa com gestos, não com palavras. Assim. Eu acho que o Batman é um personagem mais de silêncios, não de palavras. E isso foi uma coisa que sempre me cativou no personagem. E nessa história, o arco chama-se Matátua. E aparece lá a declaração do cartório lá e o Bruce falando assim, olha, se você não quiser assinar isso aí, tanto faz, não muda nada. Eu fico pensando, pô, se fosse uma cena dessa, com o Tom King fazendo, cara, isso seria um arco de 6-7 edições, com páginas, assim, de 9 quadros o tempo todo. Cara, isso abusa, como o Reginaldo disse. Isso, pra mim, tá começando a ficar intragável. O começo, ele não foca no desenvolvimento humano do Batman, né? No começo, ele tá na ação, ele foca na ação. O arco suicida, né? É o Gotham, né? Tá focando na ação. A hora que entrou essa história com a Mulher Gato, é que o bolo começou a desandar um pouco, cara. E que eu acho, assim, é uma situação... Começa a forçar, a ser forçada, né? Você passa a ver várias cenas, o Batman e a Mulher-Gato na intimidade, né? Onde a gente brinca, que tá, ele tá toda hora de cueca. Um negócio esquisito, e ele chama ela de gata. Esquisito, né? Principalmente em português, né, meu? É o Mr. Catra falando, né, meu? Ô, Regi, cara, aí eu vou discordar de você, cara. Eu vi você falando isso lá no grupo e tal. Assim, eles têm um negócio dele chamar ela de gata e ela chamar ela de morcego. Acho que não é nesse sentido de Mr. Catra, pô, chega aí, gata. Eu acho que é mais um negócio de apelidinho. Mas, tá, você pode falar, porra, não vejo o Batman fazendo esse negócio de apelidinho, não sei o quê. Velho, eu conheço os caras ogros de verdade, cara que treinava jiu-jitsu comigo, velho, que se você vê o cara andando, você atravessa a rua pra não andar na mesma calçada que ele. Agora, quando ele tava junto com a mulher dele, era todo negócio de, ai, meu docinho pra cá, minha fofinha. Cara, na hora do vamos ver, da intimidade... rola o apelidinho, cara. Eu acho que até o gato e morcego deles ali é um negócio contido porque os dois são, né, cara, não são umas pessoas informais nem nada. Agora, você quer criar uma humanidade, cara, algum tipo de apelido de jeito carinhoso ou íntimo de você chamar a pessoa que você gosta, é normal. Você não vai chamar a pessoa pelo nome, cara. Quando a minha mulher me chama Mauro, vem aqui, eu já sei, pô, fudeu, alguma coisa tá errada. Bom, mas é isso que eu acho. Eu acho que o Batman é o tempo inteiro cusão, entendeu? Celina, chega mais aqui. Não gata, gata, assim, com a voz docinha, voz de nenê, meu, falando com a mulher gato. Não, cara. Criatura imunda. Já me ofenderam mais. O que houve com a minha máscara? O que fez com ela? É mais fácil limpar seus ferimentos desse jeito. Então você já sabe. Sabe que eu sou... Quieto. Não sabe quem mais pode estar ouvindo. Mas quem é você? O que está fazendo aqui? Meu nome é Thalia. E eu também tenho negócios com a Sociedade da Sombra. measure of our passion spent. My heart's its art, your body's rent. My body's broken, yours is bent. Carve your name into my arm. Instead of stressed, I lie here charmed. Cause there's nothing else to do. Every me and every you. E ele tá também não só mudando o Bruce, né? Ele tá tentando também dar aquela mudada no psicológico da Selina, né? Então, Yuri, aproveita aí e puxa o próximo arco. O próximo arco é o Regras do Noivado, que são as edições do 33 ao 35. A arte é de Joel Jones, né? E esse arco, ele, do Bruce e a Selina, né? Após oficializar o pedido de casamento, no entanto, para colocar esse plano na prática, né? Mas antes eles precisam salvar Holly Robson. Eles descobrem que Holly Robson, a antiga protegida de Selina Kyle, estava nas mãos de Talia Ghul. E que ela, na verdade, seria responsável, né, no caso a Holly, pelas mortes no orfanato, né, e que Selina seria inocente. Isso até é uma coisa interessante, porque logo do início, quando o Tom King ele começou a escrever o Batman e coloca a Selina Kyle como a responsável das mortes, isso gerou um problema muito grande, porque ele mexe um pouco com um tabu, né, que é a questão de Selina não matar, apesar que isso é questionável, principalmente na fase de Darwin Cook. Não que ela mate, mas a questão da dúvida está presente. Então eles vão para a região, a cidade onde Talia al Ghul está, que é Kadim, uma cidade que fica na região ali do Oriente Médio, né? Eles vão para essa região que está sob o domínio de Talia, onde está a questão da Liga dos Assassinos, né? Para resgatar a Holly Robson. E nessa saga aqui é interessante, pelo menos eu achei legal, a relação dos dois, a conversa entre os dois, assim, eu achei bem interessante as discussões. Agora também não gosto muito dessa coisa de o tempo inteiro ele tá, eu te amo, a gata, aquela coisa, que ele poderia ter colocado isso com relação ao desenho. Eu acho que o desenho de Joel Jones combinou muito com esse arco, assim, porque ele trouxe principalmente a forma como ele desenha essa parte do Oriente Médio, o figurino, as roupas que as pessoas utilizam. Eu gostei muito da versão da roupa de Bruce. E não sei se vocês percebem, parece muito com aquela roupa que o Batman de Ben Affleck ele colocou lá naquele pesadelo que ele teve do filme Batman vs Superman. Ficou interessante também a versão da roupa da Mulher-Gato em si. Uma outra questão que eu acho interessante também do arco é o momento que Alfred, que ele vai contar para os Asa Noturna, Damian e Jason, né? A questão de que o pai, que Bruce, ele pediu Selina em casamento, então isso gera todo um dilema na família. Eu nunca gostei tanto da Bat-Família, não, mas eu acho o seguinte, se um escritor souber trabalhar essa Bat-Família de maneira interessante, dentro de um conceito de uma família disfuncional, sabe, tendo esses Robins como, não só os Robins, mas envolve também depois a Batgirl e outras histórias, se possível, você colocar todo esse universo, tendo como o Batman e a Mulher-Gato, como justamente esses dois pilares, ficaria muito interessante, sabe? Eu acho muito legal a relação desses Robins e a forma como Tom King trabalha, principalmente do Asa Noturna com o Damian. Isso já tinha sido trabalhado desde a época de Grant Morrison, e aqui eu acho que ficou bem interessante. E o confronto de Selina Kyle com Talia al Ghul, né, ficou muito legal, cara, porque o confronto delas duas mostra a forma como muitas vezes Batman é concebido. Para Talia al Ghul, ele é uma perfeição, sabe? Ele é a visão perfeita, é o consorte perfeito. Dali sairia um legado de um homem superior, né? Enquanto Selina Kyle já não vê isso, sabe? Ela vê justamente um homem perfeito. E é justamente nessa imperfeição que ela o ama, né? Enquanto Talia al Ghul é a origem toda, ela é dentro de uma disciplina da Liga dos Assassinos, por mais esquizofrênica que essa liga possa ser, a vida de Selina Kyle, a sua origem, é uma origem trágica, né? O pai morreu de bêbado e tanto bebê, e a mãe que se matou, ela foi para orfanatos, viu a violência sexual, né? Foi prostituta, quer dizer, uma série de questões, e eu acho assim, bem, bem interessante como há um contraste, sabe? Que poderia ser muito mais profundo, sabe? Poderia ser muito mais profundo, mas que eu achei que o trabalho que ele fez nesse arco ficou legal, assim, sabe? Não, é isso. Eu curti bastante essa interação, como eu já tinha falado, né? Do Asa Noturna com o Damian. Essa, pra mim, a melhor parte do arco é essa conversa entre os dois. Também muito bem escrita, sabe? Eu acho que esse é um forte do Tom King, né? Os diálogos dele são críveis. São coisas que um irmão mais velho falaria com outro. É, no caso lá do Batman com a Mulher-Gato, é coisa que um casal falaria na cama, sabe? São coisas bem reais. Os diálogos dele, pra mim, são o forte da escrita. São coisas que você consegue relacionar com seres humanos mesmo, de verdade. Bom, então, seguindo, né, o próximo arco é em 4 partes. Já estamos chegando próximo da edição 40, que é o arco Super Amigos, que ele dividiu em 2 partes, né? As 2 primeiras mostram um encontro duplo, né, do Bruce Wayne e a Selina Kyle com o Clark Kent e a Lois Lane, e o outro, o Bruce numa missão com a Diana, né, a Mulher Maravilha. Ou seja, é a forma que ele encontra, que o Tom King encontra, do Batman contar, avisar, né, comunicar aos seus melhores amigos, né, a Diana e o Clark, do seu casamento. Então ele mostra bem a relação, né, dos três, como eles são muito amigos, e aí a apresentação da futura esposa para esses amigos, né? Cara, essa história aí do Batman e da Mulher Maravilha, ela ecoa com uma história bem antiga que a gente chegou até a comentar no podcast de Mulher Maravilha, que era escrita por Joe Kelly, e eu acho que o Tom King, ele teve essa intenção de ecoar exatamente com essa história, que ele retira o Bruce e a Diana numa luta, numa outra dimensão, né? No caso dessa do Super-Homem, foi o Super-Homem e a Mulher Maravilha, uma versão do Thor, da DC, e eles passaram, eu não lembro ao certo, mas foi algo em torno de 1000 anos, 10 mil anos, na mesma realidade, e a premissa era que eles lutavam, né, tipo um Ragnarok, e o Clark ficava esses anos todos, assim, fiel à luz, assim, ele dava uma recaída, assim, a Mulher Maravilha dava em cima do Super-Homem, e aqui acontece o mesmo, assim, um personagem, ele vive uma guerra eterna numa dimensão que ele é o último bastião. Se ele fracassar nessa luta eterna contra esses demônios vão invadir a Terra e tomar conta de tudo. E se o Batman e a Mulher Maravilha querem ajudar esse cara, dizendo, dá uma folga pra ele, sabe? Ele tem uma mulher na Terra, e o Bruce e a Diana ficam nessa realidade por ele lutando enquanto ele reencontra a esposa dele. Só que uma pegadinha, uma coisa que ele não diz, é que o tempo que eles passaram lá durará centenas de anos, talvez. E ele diz isso pra Celine, logo na época do noivado, sabe? Ela fica desesperada. E no final, eu acho que pelo menos eu tive essa percepção, no final, eu acho que o Batman deu uma catracada, sim, com a Diana, sabe? Tem uma conversa no final, assim, que eu acho que ficou sugerido isso. Eu também fiquei com essa impressão, cara. Rapaz, eles não ficaram, não, cara. Eles iam fazer, mas eles param. Por Bruce e a Marcelina e por ela pensar em Steve. Se você ver, eles param, eles não ficam. Yuri, veja o quadro final. Aí ele se reencontra com Celina. Eu tenho que te dizer uma coisa. Teve um momento. 37 anos. Uma Mulher Maravilha. Foi ruim? Ruim não, mas não bom o suficiente. Certo. Isso é novo, mas estou tentando. Sim, bem. Tente mais. Isso, pra mim, isso foi... Ele deu uma catracada, velho. Eu acho que não, cara. Eu não vejo pra esse lado. Ah, tá puritano, Yuri. É, eu já vi mais vontade aí também. Pô, cara, eu tô dizendo que eu sou puritano do grupo, é foda, isso aí. Não, mas eu não vi por esse lado, não, sabe, cara? Eu vejo, pelo menos, porque você citou aquela história do Superman e da Mulher Maravilha lá, e eu vejo um paralelo também de Lois Lane com a Mulher-Gato, cara, na questão de que elas concebem a questão de Diana como algo ruim. Elas têm uma visão negativa dela, né, assim, a questão do ciúme. E no caso, a Mulher Maravilha é tipo uma tentação e desejo, né, tanto para o Batman como para o Superman. Pra mim, ficou claro pra mim que o Batman não pegou a Mulher Maravilha. Ele falou que teve bons momentos de combate, de, sei lá, de intimidade, não foi. Porque aí é nisso que eu discordo, assim, do que o Mauro fala. Se o King quer mostrar a faceta humana do Batman, tinha que mostrar aí, meu. Essa história serve pra isso. Ela é, obviamente, ela é um paralelo com aquela... com aquela história curtinha do Super-Homem e da Mulher Maravilha, mostrando que o Super-Homem é um cara divino, é um cara, é realmente um super-homem, e ele, em 1000 anos, ele não encostou na Mulher Maravilha. Em 37 anos, o Batman devia ter encostado e devia ter, pô, porque são 37 anos, é uma vida, o Batman é uma pessoa normal, treinada só, né, meu? Então, o que ele teria que ter feito? Eles teriam que ter se confortado, né, voltado para a nossa realidade, né, e ele ter que falar, olha, Celina, aquela história lá, aquela coisa horrível que eu contei do Charada, não chega nem perto do que eu vou te contar agora. Essa é a grande revelação. Não é, cara? É assim, sabe? Não de nomezinho carinhoso, nhanhanhé, nada disso, cara. Intimidade é isso, cara. É você compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Não é você aparecer de cueca na revista e mostrando, pô, esse Batman é atacante, cara. Ele é, tá vendo? Não é, lembra que falavam que o Batman era meio boiola, meio sei lá. Não, cara. Esse é atacante mesmo, zagueirão, assim. É espada. Cara, eu não gosto disso. Eu acho assim, se o King entende realmente a faceta humana, ele pisou na bola, né, com o Batman. Porque realmente, assim, se ele tá querendo mostrar um Batman humanizado, ele se coloca numa situações onde o Batman não tem reação humana. Não tem, cara. Em 37 anos, ele tinha que ter tido alguma outra reação com a Mulher Maravilha, mesmo que depois disso ela, como também uma pessoa quase divina, falasse, olha, não foi nada demais, a gente se confortou só que ele fica nessa neura, né, e cabe a Mulher Gato aceitar ou não, né, podia até sobrar um resquício de culpa no Batman, de falar assim, aonde eu pisei na bola, o que eu fiz, o que eu não fiz, será que foi por minha causa que deu certo, não deu, você entendeu, cara? Gera desenvolvimento, e ele não quis fazer isso. Cara, Reginaldo, mas eu acho que isso aí é editorial, pô. Também tem coisa que o cara não pode fazer, por mais que a pessoa queira fazer, talvez ele quisesse. Por isso que eu acho que esse quadrinho vai na base da sugestão. Pra mim tá muito claro que ele teve uma coisa com ele. Uma coisa que eu fico puto, sabe qual é? Que a gente não percebeu, é o cavaleiro lá, eterno lá, né? O personagem que eles vão fazer a troca, né? Pra eles passarem um tempo. O cara de vez ir direto pra esposa, né? O cara passou a eternidade metendo cacete em demônio, em tudo que é bicho do inferno, né, velho? E aí, de vez direto pra esposa e dar uma transada, não, ele vai ficar na porra tomando café. Eu fiquei puto com essa história, velho. Ele ficou tomando café com Celina, conversando umas besteiras, durante um bocado de tempo, pra depois ir na casa. Aí, quando ele chegou lá, não tinha mais tempo pra fazer porra nenhuma. Celina, vamos embora, tu tem que trazer de volta os caras. Quer dizer, o cara não fez porra nenhuma, cara. Eu fiquei puto mais com o cara ali do que com relação à história de Mulher Maravilha e o Batman, velho. Eu só espero que saia com a senhorita Celina agora que ela está livre para rondar por aí. Eu não acredito, Alfred. Mas eu pensei que estivesse gostando muito dela. Pensei que o sentimento fosse mútuo. Quase. Ela é apaixonada por Batman. Oh, bom Deus. Esses relacionamentos modernos podem ser tão complicados. Reginaldo, então aproveita aí que você tá bancando conselheiro de casal e vamos fechar com o nosso último arco, que é nosso objetivo final aqui. A história do Gladiador eu acho divertida, mas também é só pra encher linguiça, porque surgiu do nada esse Gladiador querendo dar um presente pro Batman, assim. Não sei, eu tento entender, assim, aquela história da Talia, eu pensei primeiro, por que o King fez essa história? Pra mostrar o Batman se justificando, como se estivesse se justificando por uma ex-mulher? Porque o negócio lá da Holly, não sei lá, cara, é quase secundário, assim, né? Ou é pra mostrar o Batman com a roupa do filme? Não sei também, cara, entendeu? A trama do Gladiador também, cara, é assim, não vai a lugar nenhum. É bonita, é bem desenhada, eu acho bem legal, assim. Tendo em vista os outros arcos que eu falei que eu não gostei, esse é legal de ler, assim. Não compromete, mas eu não entendo, assim, ainda tá esticando ainda esse plot do envolvimento do Batman com a Mulher-Gato. Aí, as duas últimas edições antes do casamento, eu acho muito legal, muito legal. É a primeira vez que eu acho, assim, que o King pega o Coringa e trabalha direito. Eu acho, assim, muito legal esse Coringa. O fato dele agir com o Batman numa edição e com a Mulher-Gato na outra, ele segurando a garganta dele, que ela cortou a garganta dele. Então eles ficam naquele impasse mexicano, né? Que se ele tirar a mão da garganta pra matar ela, ele morre também. Cara, muito legal. Muito legal. Um Coringa maluco, descontrolado. Eu acho legal demais, cara. E é até engraçado que é o Coringa que planta a sementinha na cabeça cabeça da mulher gato em relação ao casamento, que eu acho, sim, já tinham falado isso pra ela antes, né, em outras edições, né, que Batman é o Batman porque ele é motivado pela infelicidade, e se ele ficar feliz não existe mais Batman. Quando cai a ficha nisso nela, eu acho que ela fala, opa, vou casar com ele, esse cara vai sossegar. Isso vai desencadear a edição 50, que é muito bonita, cara. É uma edição comemorativa, cheio de pin-up, as pin-ups são legais, a história é um fiapinho. É o Batman casando em segredo, chama um juiz bêbado, é o King, né, cara? Fazendo as cabriolices dele, cara. E o fato final é que, assim, depois de, vamos dizer assim, 30 edições, né, 25 edições, metade já desse run que o King andou, ele andou tudo isso para chegar nessa edição e dar um passo atrás, ou uma motivação fraca para não casar, isso me desempolga um pouco. Cara, tanto trabalho pra nada, cara. Um negócio assim, fútil. Aquela insegurança de casamento que você já viu em um milhão de comédia romântica, né? Onde o noivo ou a noiva na hora H desiste, o Batman tá em cima do telhado com o juiz que vai fazer o casamento bêbado, o Alfred, e a mulher gato não aparece. Ela foge com aquela Holly, né? Com a amiga dela, né? Achei anticlimático, assim, não gostei não, cara. Não gostei, eu acho que podia ter tido outro desenvolvimento, podia, se realmente você quer humanizar o personagem, Batman é motivado pelas neuroses dele, né? A missão do Batman é uma neurose. O cara podia ter uma segunda neurose, falar assim, ó, vou me dispor a ser feliz e alguma coisinha aí no meio dessa história, sei lá, uma traição, ou não aceitar, porque a Selina, ela não ficou boazinha nessas 50 edições. Ela rouba o vestido de casamento dela, né, cara? Que é até engraçado, assim. É nessa chegada aí que eu acho que falo, puta, cara, que viagem longa, cansativa, pra nada, cara, pra ele não casar. Talvez, tô até me precipitando e não tem problema, eu volto atrás e reafirmo se eu ler uma sequência boa. Talvez agora você veja um Batman diferente, né, nessas próximas 50 edições que é, vamos dizer assim, é a ideia que o King vai continuar. Tomara, cara. Próxima vai vir aí já com o Senhor Frio, né? A edição 51. Não sei, cara. Não vejo problema em voltar atrás, mas do que eu vi das 50 edições, não me convenceu, não me agradou. Tem arcos bons, tem arcos ruins. No geral, eu acho assim, King é um bom autor. Eu prefiro ele em outros títulos. O Visão dele é ponto fora da curva. Senhor Milagre, nem tanto, embora esteja super hipado. Eu adoro o Grayson dele, adoro, assim, acho que fugiu de novo no lugar comum e não inventou a roda, fez um arroz com feijão bem feito, mas eu acho, quando você olha em retrospecto, assim, cara, você fala assim, puta, cara, esse não é um arco que eu vou lembrar. Por exemplo, Jim Starlin fez pouquíssimas histórias do Batman e todas elas são marcantes, cara, todas elas, cara. Então a gente tem outros autores que fizeram muito mais pro personagem, que criaram, aumentaram a mitologia dele, né? E não tem todo esse hype em cima que o King tá tendo hoje em dia. É só isso que me incomoda, cara. Cara, eu discordo completamente do Regi. Eu acho que o King tem seus erros, sim. O arco da Era Venenosa eu acho muito ruim. Mas eu acho que, no geral, tem muito mais acertos do que erros. É uma história bem escrita, os personagens bem desenvolvidos. Eu acho que ele traz uma perspectiva nova do Batman, coisa que você não via há muito tempo. E eu acho que, sim, vai sobreviver aí ao passar do tempo, se ela for bem concluída. Vamos ver as 50 próximas edições aí. Mas eu acho que ela já tem vários momentos memoráveis aí que valem ser lembrados na Galeria do Morcego. E falando especificamente sobre a edição do casamento, porra, eu e todo mundo achou ruim o negócio de você ficar criando expectativa por várias edições, chegar lá e não casar, né? Isso daí é óbvio que gerou uma decepção geral e nem é uma coisa tão inesperada, né? Justamente talvez por ser esperado que todo mundo ficou bravo. Mas o que eu gostei mesmo da edição 50 é a última página, que eu acho que em todas as críticas que eu vi, as pessoas xingando a edição, tudo, ninguém comenta. a última página, né, o Regi falou, ah, a Mulher Gato desistiu, o Coringa tinha falado, tal, da necessidade do Batman ser infeliz, mas quem reforça mesmo isso, quem foca esse aspecto, é a Holly lá, amiga dela, e todo tempo ela vai colocando aquilo, essa dúvida na cabeça da Mulher Gato, tal, chega no final, a Mulher Gato desiste do casamento, o Batman sai infeliz, sai pior. E aí, na última página do quadrinho, a Holly vai entrando no Arkham, ela chega e tá lá o Bane com toda a galeria dos vilões de tudo que foi feito do King nessas 50 edições. A Holly se ajoelha, tipo, como se ela fosse uma serviçal do Bane e fala, pronto, ele tá quebrado. Porra, que conclusão foda! Que coisa bem amarrada, sabe? Aquilo, o Bane deu um jeito de quebrar o Batman de um jeito muito mais profundo do que teria quebrado ele fisicamente. Eu achei uma baita de uma sacada, achei um final, assim, um plot twist, um final genial. Eu quero ver como vai ser desenvolvido nas próximas edições, mas a hora que terminou eu falei, caralho, que edição foda. Não, isso daí foi genial, mas quebrou o arco lá da Thalia, né? Porque a Holly tava lá e agora tá com o Bane. Então, por que ela foi fazer o que com a Thalia se ela tava com o Bane? Então, sabe? Se perdeu aí. É, tem que explicar melhor. Tem que explicar melhor. Mas, cara, é muito legal você pensar que foi tudo um plano reserva do Bane pra quebrar o Batman. Pô, que coisa bacana, cara. Muito bem feito. Eu tô curioso como é que eles vão fazer, até porque a Gotham Girl aparece ali como a Cole do Bane nessa cena. Então vamos ver o que vem nas próximas edições aí. Talvez não seja o Bane, né, meu? Pode ser o Lex Luthor, né, meu? Tomando veneno, cara, porque o Bane nunca foi inteligente desse jeito, né, meu? Assim. Ah, cara, não, ele era, pô. É porque a gente anos 90, pra inteligência de historinha de ação anos 90, ele era inteligente, cara. O tempo todo eles mostravam que ele nunca foi pra porrada direto com o Batman, que ele tinha muito mais do que ser só um cara musculoso, que ele tinha bolado todo um plano pra quebrar, cara, o Batman. Você tá quase lembrando o Bane do Nolan, cara. E em contrapartida, a gente tem aquele Bane do Batman e Robin. É, puta, aquilo é ruim demais. Que é do dói aquele Bane, hein, velho? O Batman Chuck Dixon é inteligente mesmo. Pô, ele estudava o Batman antes de atacar. É, tá certo? O Tom King resgatou isso daí. Melhorou. Isso, né? É isso que eu tô te falando, cara. Olha que coisa bacana, pô. Não, eu prefiro ver isso. Verdade, cara. Eu prefiro ver mesmo isso. Se você olhar, eu não tinha reparado que tá até aquele Skids lá, o robozinho do gladiador no chão. Então, quer dizer, cara, tudo isso que eu tô falando, às vezes, porque eu sou assim mesmo, cara, se acostuma, paciência. A gente gosta de você assim mesmo. Isso, é verdade, cara. Eu sou assim mesmo. Eu falo, porra, caramba, que ruim e tal. E não entendi porque o gladiador apareceu, da onde veio. E se você vê o robozinho aí, talvez o King consiga. Se ele conseguir amarrar tudo, não tem problema, cara. Eu mordo minha língua, mas leio uma história boa. Eu não morro com isso, não, assim, cara. Eu volto atrás, não tem erro, não, cara. É assim, eu acho que essa última página, você tem razão. Perfeito, Mauro. Você me chamou a atenção disso. É para as próximas 50 edições. Que você vê aí que tem um outro Batman lá no fundo. Um cara vestido de Batman, parece, né? Assim. Então, quer dizer, vai ter muito desenvolvimento aí, cara. Muito, assim. Tomara, cara. Tomara. O Reginaldo, o Batman no fundo é o Tom Wayne, pô. É o Batman Tom Wayne, que pelo menos que eu me lembre, né? Mas como ficou você parecido. Sabe que é ele? Rapaz, a vestimenta, né? O uniforme parece muito com o Batman do Flashpoint. Ah, eu achei que não, cara. Eu era o Copycat do Batman, não sei. Porque eu entendi ali como se aquela coisa do Batman Tom Wayne ter manipulado ele a casar, fazer o pedido, né, de casamento, de querer ele querer ter uma pessoa, aquela coisa toda. Não é como se fosse também uma coisa já previndo um plano do Bane também. Pelo menos foi essa visão que eu tive. Posso estar errado, né? O uniforme tem a elipse vermelha, né, meu? Mas o Batman do Thomas Wayne, ele também tem os olhos vermelhos, não é isso? É, mas isso que o Yuri falou, eu não tinha pensado por esse lado. Ué, às vezes pode até ter. Vamos ver o que vai vindo aqui. Não, ele tem. Frente. Ele tem o olho vermelho e tem a barba pra fazer. É bem parecido. Só o uniforme que não é parecido, mas a feição parece ser mesmo. É por isso que eu achei isso aí. A minha visão sobre Tom King, de maneira geral, assim, eu acho. Tem coisas que eu gosto dele, a forma como ele construiu o personagem e tal. mas aí eu vou um pouco nessa linha de Regi, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado de você insistir, você fazer todo um ar para que ele vai casar, chegar lá no casa. Pelo menos a equipe de Superman nos anos 90, de Dan Jones, tiveram coragem de casar o cara, sabe? Espero que daqui para o 100 eles tentem resolver alguma coisa. Porque fica, sei lá, sabe, uma coisa meio de enganação, sabe? Aí no final diz que isso tudo é um plano, um plot twist bem interessante. Mas eu espero que eles resolvam até o 100 isso. Porque fica uma enganação do caramba, sabe? Você faz muita propaganda e de repente no final não tem. Mas assim, de uma maneira geral, eu gosto do trabalho dele. Eu acho a passagem dele bem irregular, né? Tem momentos muito enfadonhos e pretensiosos, com arcos bem melhores, bem legais. Eu acho que quando ele inventa de fazer uma coisa especial, capa dura, por quinzena, fica chato pra caralho, véio. Mas quando ele se apega, que é uma mensal ali, sabe, mês a mês, tadinho, tal, fica muito bom, véio. Fica bem legal, assim. Esse do lado detetivo, esqueça, né? Já passou... Não dá mais pelo visto, né? O que me incomoda mesmo é esse negócio dos vilões ultra fuderosos. Cara, isso é muito... Sabe? Não cola, não, cara. Não fica muito bom, não, sabe? Fica meio forçado quando ele busca querer inventar na questão da narrativa. Você tem uma grade de 9 quadros, sabe? Tem hora que fica muito cansativo essa porra aí, sabe? Não, faz isso no seu milagre, que é uma coisa que você tá tentando lá. É um ano, são fechadinhos, 12 edições tal por mês, parará. Mas aqui, sabe? Não fica muito bom, não. É isso... E esse negócio do Batman dramático, sabe? No começo é tudo, é minha última missão, eu vou morrer, eu vou pra Santa Prisca, não sei se volto, se voltar faça aí alguma coisa por mim, perere, parará. Porra, bicho, vai, segue tua vida. Que esse lado, assim, eu entendo ele buscar esse lado mais psicológico do personagem, mas tem hora que ele força a mão nesse negócio. Mas assim, no geral, eu gosto um bocado, sabe? Pra mim tá funcionando. E agora eu puxo pras indicações. Ainda não me disse por que veio me socorrer, Batman. Está amolecendo com os criminosos? Ou é só comigo? Acho que a febre está fazendo você delirar. Sempre o mestre da fuga, eu sei. Oh. As nossas indicações, a proposta aqui vai ser que cada um indique a história favorita do Tom King no Batman até o momento, né? Entre as 50, né? Escolher uma edição, fala sobre ela. Então começo por você, Luigi. Cara, minha edição favorita de todo esse run do Tom King foi a Batman Manual número 2, desenhada pelo Lee Weeks. O Reginaldo resenhou pro arte final e a gente não comentou no podcast que foi um crossover do Batman com o Hortelino, que é sensacional. E, cara, você vê que quando o Tom King quer fazer uma história clássica do Batman, ele faz. Mas esse Batman Manual 2 vai nessa questão do relacionamento do Batman com a Mulher Gato. E eu acho muito gostosa essa edição, porque parece aquela coisa de namorico mesmo, sabe? A mulher querendo chamar a atenção do homem, sabe? E a Mulher Gato, ela fica invadindo a Batcaverna e roubando uma coisinha, outra lá, rouba um Batmóvel. E fica sempre plantando aquelas sugestões, assim, aquela coisa, aquela interação bem gostosa com o Batman. Eu acho, pra mim, minha edição favorita dessa relação dos dois. É uma pena, sabe? Porque o Tom King sabe construir bem essa relação dos dois, mas ele abusa muito. O meu problema é isso. Assim, ele abusa muito. Eu acho que ele pulveriza muito essa relação ao longo de todas as edições. Se, por exemplo, ele, uma edição ou outra, assim, ele deixar essa Mulher de Gato ali, que é, ela tá fazendo isso e acolá, sabe? E o Batman fazendo as missões dele tranquilo, rolaria melhor esse tipo de coisa, essa super exposição. Mas essa edição é bem gostosa e ela tem uma complementação no final com o Batman e a Selina velhos, né? Nessa realidade eles teriam casado, isso é bem bacana. Uma filha que tem um uniforme bem parecido com a da Batwoman atual. E, cara, muito bom essa edição. E essa arte é do Michael Lark, esse, quando eles estão velhinhos. Pô, eu acho um brinco essa edição, cara. Vai agora você, Mauro. A minha edição favorita desse run do Tom King é a edição número 18, americana, saiu na Batman 11 da Panini, que é a edição que mostra o paralelo entre o Bruce Wayne e o Bane. Né? Os dois são órfãos, os dois, a perda da mãe representou muito para eles. Aí vai mostrando em paralelo, em quadrinhos paralelos, em poses bem parecidas, o que aconteceu na vida de cada um, aonde que deram as diferenças, o suporte do Alfred, o quanto fez diferença pro Batman em relação ao Benny, que ficou sozinho numa cela, o quanto que os dois são similares em relação à obstinação, à força de vontade, a transformar a perda e o ódio em alguma outra coisa. Só que o Benny derivou pro mal e o Batman para tentar fazer aquele senso de justiça dele. Então eu acho uma edição muito bacana, a arte tá muito bonita e é a minha favorita. Essa edição é muito boa mesmo, justamente por isso. Yuri, sua vez. Bem, a minha edição favorita da fase de Tom King é a edição 44, que tem o título Um Traje Antigo, Um Traje Novo, Um Traje Emprestado e Um Traje Sereno. Ela conta a história de Selina Kyle roubando um vestido de noiva e faz um paralelo também dos encontros que ela teve ao longo da história dela com o Batman, né? E é uma edição bem escrita, bem desenhada. Os desenhos são de Mikel Hanin, que é a parte que mostra justamente todo o histórico da relação deles, e mostra, tanto que eles fazem várias homenagens, desde do Bob Kane, passando pela da fase da Era de Ouro, passando pela fase da Era de Prata, né? Passando pela fase da Era de Bronze, até chegar na Era de Ferro, ou Era Moderna, como a gente chama, né? Fazendo também homenagem a vários desenhistas que passaram pela Mulher-Gato e pelo Batman. E a parte que é desenhada por Joelle Jones, né? A desenhista Joelle Jones é maravilhosa, assim, porque mostra como ela vai roubar o traje, né? O traje não, o vestido de noiva. E é muito legal porque durante todo o momento não existe uma fala, né? E a história você consegue perceber essa uma linguagem, a ideia do silêncio, mas só que essa linguagem é mostrada pelos gestos, pelas atitudes, pelos olhares de Selina Kyle. Cara, essa pra mim é uma das edições mais legais, assim, do período de Tom King, né? Mas, assim, pra uma coisa que eu queria colocar aqui, pra quem quiser ter uma informação interessante, tem uma cosplay chamada Annie Blue Wolf. Ela tem uma página no Twitter e também no Facebook e também no Instagram. Ela fez uma adaptação dessa parte do roubo de Selina Kyle do vestido de noiva. É muito legal, cara. Muito interessante. Sua vez agora, Reginaldo, e eu quero que você me surpreenda. Vamos lá. A edição que eu mais gostei, assim, é uma história fechada, né? O Batman 23. Tem até a chamada, né? A parceria mais inusitada, assim, que é o encontro dele com o Monstro do Pântano. Cara, é muito legal. Também é desenhada pelo cara lá do Senhor Milagre, né? O Gerald. Mitch Gerald, isso. Puta, cara, é demais, né? Porque é realmente, assim, todo o encontro do Batman com o Monstro do Pântano já é interessante. Esse ainda é mais legal, porque os dois estão atrás de um criminoso, né? O Monstro do Pântano pede ajuda pro Batman para investigar, achar esse cara, né? E aí você descobre que é o cara que matou o pai do Monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano, ele encontra, fica frente a frente com o assassino, e ele faz o que qualquer pessoa faria. Realmente, assim, é o King mostrando a faceta humana dos personagens, porque ele vai e mata o assassino do pai dele. E na frente do Batman, e deixa o Batman puto da vida, né? Ao mesmo tempo, assim, que o diálogo final é uma porrada, porque o Monstro do Pântano se justifica e, ao mesmo tempo, o Batman se justifica para ele também, né? Porque o Batman conhece mais do que ninguém, a perder os pais, né? É a essência do Batman essa. Então é um diálogo riquíssimo, cara. Riquíssimo, né? E deixa o Batman, e o Monstro do Pântano vira as costas e vai embora. Hoje mesmo, eu conversando lá no grupo, Vitor deu uma outra visão, né? Eu falei para que o Batman deixou um assassino embora, que é o caso do Monstro do Pântano, e eu falei, não, o Batman tá impotente diante de uma força da natureza, ele não vai algemar um furacão, né? Mas a edição é tão boa, cara, a história é tão boa, que as duas questões são válidas, né? O Batman é um cara obstinado ao ponto de falar, não, se o furacão tem consciência do que fez, eu vou lá fazer justiça com ele, eu vou atrás dele até onde der, né? E ao mesmo tempo, o ponto de vista que eu vi é que o Batman falou, sou impotente diante de uma criatura que nem o Monstro Pântano, não vai dar pra fazer nada, e no fundo era o que eu gostaria de fazer com o assassino dos meus pais também. Então, cara, isso gera sabe? Sua cabeça trabalha, você... Essa história, quando eu li, ficou na minha cabeça. Tem aquela cena, aquele quadro, que é uma splash page também, que é uma coisa que o Gerard não faz muito, né? Mas quando faz também, que é o Batman tomando um café na biblioteca com o Monstro do Pântano, e o Alfred, que é presença marcante, né, cara, nessas histórias do King, varrendo, sei lá, acho que o Monstro do Pântano deve soltar terra, né? Ele é uma samambaia, né, meu? Assim, ele é um xaxim, né, meu? Então ele tá limpando, assim, o chão, que é muito legal, cara. Então, assim, eu adorei essa história, eu acho legal, eu acho válido ter essa, pode até ser questionável, né, meu? Foi o que eu falei. Tem algumas histórias do King que você até fala, mas precisava chegar nesse ponto para você se questionar, deixar o personagem num beco sem saída, como no caso da história da Mulher Maravilha. O editorial não vai deixar ele ir tão longe, ou deixaria, não sei. Mas o que tem, o arco inteiro, o run inteiro, tem algumas edições, assim, que realmente, assim, são preciosidades, assim, são muito boas, né? E essa 23 em especial é porque realmente eu adoro o Monstro do Pântano, cara. Pois é, essa edição é muito foda, mas você não me surpreendeu. Bom, a minha edição favorita que eu indico aqui é a Batman 37, que é aquela que eu falei lá do encontro duplo, né? Da Lois, Clark, Selina e Bruce, que eles vão se juntar ali, vão sair pra se divertir num parque, mas que só entra fantasiado, né? Então essa é a piada. E aí eles trocam, né? O Bruce entra com a roupa do Super-Homem e o Clark entra com a roupa de Batman e a Lois pega da Mulher Gato e a Selina dá um jeito lá de entrar, né? Então é bem legal, assim, é quando... É aqui que eu acho que o King se prova, né? Ele faz uma história simples, sem querer inventar aquela moda toda de fazer uma mensal capa dura duas vezes por mês. Então, ele mostra muito bem que ele conhece os dois personagens, né? Ele conhece o Super-Homem e conhece o Batman, assim, a fundo. Você pode não discordar do que ele tá fazendo, mas ele conhece os dois. Mostra muito bem a amizade dos dois, né? Como eles são muito amigos, como eles se respeitam e como o próprio King respeita as características essenciais dos dois, né? Então, assim, quando ele não inventa moda na narrativa, ele faz diálogos excelentes, como é esse caso aqui, justamente pela sua simplicidade. Então, tem todo aquele climão de Hugh Grant em um lugar chamado Notting Hill, né? Que é o filme, assim, que eu mais adoro na minha vida. E, inclusive, vai como segunda indicação. Veja esse filme, que esse filme é fantástico. Aí você me surpreendeu, viu, Dão? Cara, é o filme que eu mais gosto na vida, é um lugar chamado Notting Hill. Eu adoro esse filme, cara. O cara é um bebê foca, né, meu? Todo durão se entrega no final, né? Sempre. Pô. Cara, esse filme tá passando na TV, eu paro. Se eu for salvar a vida, eu paro de salvar a vida pra assistir esse filme. Tanto que eu gosto de um lugar chamado Notting Hill. Cara, e a arte desse quadrinho aí, um dos artistas que eu mais gosto ultimamente na DC, que é esse Clayman, né? Que ele foi isso, extremamente subestimado na Marvel. Ele fazia algumas histórias dos X-Men, umas artes de uma revista solo do Gambit. E, cara, o bicho entrou na DC e tá bem, viu? E ele tá nesse próximo projeto agora do Tom King, né? Que é Heróis em Crise. Deixa um clima leve, assim, não é uma arte pesada, né? Ele não desenha o Batman super musculoso, assim, cara, é bem, bem bacana mesmo, eu gosto, traço bem limpo. É a sorte do Tom King, né, cara? Ele se cerca de uns caras muito bons, né? É, ele só tá com um desenhista top e o Tony Denning, né? Mas, geralmente, é só artista fuderoso. Bom, senhores, acho que por hoje é isso. Fechamos aqui 50 edições do Batman. Já saiu a Batman 51. Esse próximo arco aí é com o Senhor Frio, né? Já tem as consequências do casamento, né? Um Bruce Wayne mais sisudo, fechado, voltando aquele Bruce Wayne caladão, assim. E aparece em recordatório, acho que é o Dick Grayson tentando falar com ele para saber como é que ele tá, tentando dar aquela força. E o arco começou muito bem, sabe? Começou aí com um julgamento, o Bruce Wayne aparece como júri, né? Ele é convocado pro júri por sorteio e tem todo esse desenrolar ali na sala de julgamento. Tá muito, começou bem legal, assim, tá? Promete o que vem por aí. Cara, mas vem só, os caras perderam uma puta oportunidade, né, meu? De colocar o perfil do Batman no Tinder, né, meu? Não seria legal, cara? É o Batman na pista, né, meu? Afogado, puta, cara, que mandando perdida, meu. Ele mandando o WhatsApp pra Thalia. E aí, sumida. É, pô, meu, perderam uma oportunidade, né? De ouro, cara. Né, meu? Porque se nessa edição 51, se o Batman não estiver afogando as mágoas, meu, dando um rebote, meu, eu não acredito, meu. É irreal. O cara tem que estar com o dedo gasto no Tinder, né, meu? De tanto da match, né, meu? Bom, depois dessa, a gente vamos encerrando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima com mais um Sete Jagunços. Até mais. We'll be right back. Ei, bicho, eu ri demais, bicho. Cara, Manaus. Manaus é mais um do que Atlanta. Mas que é foda, velho. Quando eu fui aí, cara, eu fui da palestra de terno, suave igual um porco aí. Deus me livre, cara. Vai ser homem da cena na casa do caralho. E já ia falar inglês aqui, Luigi ia me detonar, viu? Mas é o Batman, é porque eu tenho um toque com relação a isso, bicho. Tem hora que o cara tem que dizer um nome em inglês, é Batman, aí o outro vai ser Mulher Gato, que é português, eu fico puto com essas coisas. Né? Mas deixa pra lá. Voltando com outro, tu dissesse outro, foi? Outro blooper, eu vou cortar de novo isso aí que você falou. Não, porque... Não, vou fazer a transição. Eu me perdi então. Aqui. O que é que... Não, vou lhe chamar agora. Eu também, acho que... Na okay. Minha teoria, o Batman ia arrepiar a Mulher Maravilha, né? Mas ele fudeu ela. Fudeu não, pô. Claro, veja outro quadrinho, fica sugerido. Ele desistiu, cara. Luigi, me passa essa revista aí que você comprou. Cara, eu quero ela mesmo. Porque a minha não veio com Luiz, tu sonha. Rapaz, Luiz, tu tivesse um sonho. Aí, então, vamos falar. É melhor não puxar aí. Tá, vou puxar aqui. Que eu fico irresponsável. Deixa eu dar uma arrumada. For greater glory, the only thing growing is our history. Knock me down, I get right back up again. I come back stronger than a powered up Batman. It don't matter to me, 'cause all I wanted to be was a million miles from here, somewhere more familiar. Eu vou repetir essa parte aqui, viu, Sven? Caguei tudo aqui do caralho. Puta que pariu. Peraí. É, você falou Superman aí. Você falou Mulher Maravilha e Superman. Mulher Maravilha e Batman. Puta que pariu, caguei porque eu tinha anotado. E na verdade, ela não pede ajuda, não, né? Eles tinham combinado já isso. É, isso mesmo. Tinha combinado entre eles. Eu caguei aqui essa parte. Ei, bicho, organiza isso aí, velho. Não, foi porque eu anotei aqui um negócio também, porque eu pulei aqui um troço, a gente pulou um bocado de história, bagunçou aqui, cara. Vai ser foda editar isso, viu? Cara, alguém fala, puxa a história e a gente só começa. Só isso, pô. Qualquer um, pelo amor de Deus, cara. Em defesa do Yuri, cara. Porra, a gente tá vendo o linearzinho. Na dele nós fomos, voltamos. Foi, pô. Cronologia mais zoada do que a da DC. Foi, pô. Bom, essa é minha hora de blooper, viu, velho? Esse programa. Pô, valeu, cara. Ficou legal. Caralho, 2 horas e meia. Vocês são senhor da puta mesmo. Fodido, meu. Rapaz, como sempre, a britadeira anal vai mais uma vez. É, e você ajudou muito, viu? Oi? Você ajudou muito. Eu não fiz nada, não, cara.